Navio pirata número 55, 25 na lagoa. Olá, olá, bucaneiros, bucaneiras, piratas, corsários e lobos do mar. Estamos de volta e dessa vez com super empolgações. Eba! Porque a gente não perdeu o nosso podcast ainda. E digo mais, o gravador está no chão. Tá, não fica gorando porque dá bosta. Exato, porque ele pode cair do chão pro outro chão. Mas tá, o Falcão já tá tentando. Ó. É, o Falcão já vai derrubar o computador em cima do bagulho. Nossa. Vai dar uma bica no bagulho, enfim. E aqui quem vos fala é o senhor Daniel. Oi, Daniel. O capitão apresentador de hoje. Tudo bom? E ao meu lado o senhor Peter Falco, o derrubador de gravadores. Olá, eu sou magro por fora, gordo por dentro, como vocês estão? Gordo não, obeso, cara. Gordo por dentro. Eu tenho problemas de alimentação, é diferente. Sim, cara, sua alma tem problemas de tireoide. Exato. E dando uma magnífica risada, o senhor Raoni Marques Marques. Uhul! Diga aí, oi, caras? Raoni. Firmeza total. Firmeza total. De boa na lagoa, não sei. Essas coisas. Sussa na buça. Que pesado. É, osso. Sussa na buça é de boa. É foda. Sussa na buça. E bom, e pra terminar com toda a nossa felicidade, nossa alegria, nossa empolgação, a gente vai começar mais um podcast, como sempre, com o famoso e fedido e suculento Chorumão. Chorumíssimo. Chorumaço. E quais são os churumes dessa semana, hein, galerinha? Nenhum, não ah, tem. Cara, tem, cara. Tem, cara. Ó, primeiro, assim, eu tenho que falar que eu tô muito decepcionado que me prometeram que Demolidor ia ser a melhor sede da história. Nossa, de Yuri Bilesky. Cara, de todos os tempos. Eu vou achar o que ele falou. A internet inteira prometeu isso pra gente, cara. Todo mundo falou, não, porque vai ser foda. Porque o Demolidor é louco. E é foda porque, tipo... Assim, eu já nunca gostei muito do Demolidor, tá ligado? E daí, ainda depois do Ben Affleck, eu gostei menos ainda, tá ligado? E a galera falou, o Demolidor vai ser bom. Eu falei... Tá... Será? A gente assistiu e não é. Eu não vi ainda. É horrível, mas cara. Mas o Bileski falou, Demolidor tem sido a coisa... Isso são aspas, tá? Demolidor tem sido a coisa mais foda ever. E que fique pra posteridade aqui que são essas palavras que ele usou. Pô, Bileski. Bileski. Mais foda ever que eu já vi em termos de adaptação de quadrinhos. Como assim, o velho? Casting, a interpretação, os nossa, textos. Nossa, cara. Sério? E não é azul e laranja. Então, eu devo ter lido muito pouco Demolidor, porque deve ser um saco, cara, o quadrinho do Demolidor. Cara, porque é um saco. Deve ser bem chato, cara. Cara, ele é tipo The Good Wife com um cara cego batendo em umas pessoas de vez em quando, tá ligado? É muito chato, cego. Velho. É muito chato o lawyer drama do cacete, velho. O que a gente fez foi, a gente assistiu dois episódios, né, Daniel? Sim, cara. Os dois primeiros, aí a gente assistiu... De fato, tem uma cena de luta boa, que é completamente copiada do Old Boy. Então, e se mesmo você assim, quiser... tem coisas nessa cena que me incomodam, tá ligado? Mas tudo bem. Os caras do Old Boy, pelo menos, acertam ele, exato, tá ligado? Tipo, os russos do Demolidor não sabem atirar eles pra eles atiram frente, pro teto, assim. Tá ligado? Tipo, é. Os russos. Ah, esses russos. É, mas enfim, mas o... Pelo menos essa cena é ok. Assim, se você quiser assistir essa cena de verdade, só vai lá e assiste a porra do Old Boy. Acho que foi o Polygon que falou que é a melhor cena de ação dos últimos 80 anos. Cara, a galera, nossa, tá fumando, cara, pedra. A melhor coisa. A galera tá tudo ouvindo o Drake assistindo o Daredevil, tipo, tá foda o bagulho, cara. Dublando no Smash. Tipo, tá foda o negócio, cara. É que assim, a galera eu tá entendo, mal. Era aquilo que você tinha falado uma vez num podcast, que tipo, pô, beleza, a história já é absurda, assim, é um moleque cego que consegue escutar melhor do que todo mundo, favor, etc. Né? A história já é uma bosta, mas assim, eles conseguem pegar nada do que é fantástico e fazer uma série completamente bosta em cima do normal da coisa, que é o lance dele ser advogado e ele estar começando e ele... Ah, ele quer um advogado bom, sabe, cara? Não, e fora ele que quer ir atrás de bons casos. É, o cara quer ser um advogado bom, esse cara é completamente antiético, né, cara? Ele é o cara mais antiético cara do mundo, impressionante, cara. Impressionante isso, cara. Ele é, tipo, o advogado mais antiético, né? Que existe, não pode ser cara. As duas coisas. Cara, ele é tão bom advogado quanto o Tintin é bom jornalista, cara. Entendeu? Esse é o nível. Ele é um ótimo jornalista, tá? Ele é o melhor. Melhor jornalista investigativo. Olha, ele até foi pro espaço, beleza? Inclusive, o Tintin é astronauta. Exato. E vocês? Exato. E o Daredevil, ele é o quê? Ele é cego. Brincadeira. Formou em direito. posso que nunca foi pro espaço. Não. Mas ele consegue ouvir, ele consegue ver com os ouvidos. Ver com os Sim. ouvidos. Mas, cara, então, e aí é meio, entendeu? Sei lá. Os caras conseguem azedar algo que poderia... Eles poderiam ter feito só aquelas cenas de porrada, sabe? Sim. Que seriam fantásticas, assim. Sim. Mas não, cara, não dá. Não dá, é muito ruim. É muito ruim mesmo, assim. Mais uma vez, se alguém quiser vir aqui defender super-heróis... Estamos abertos, de portas abertas. E outra coisa fedida também dessa semana foi como é que era? Pode deixar, eu tenho essa! Eu tenho essa. Eu vou chutar eu tenho isso. Eu vou chutar essa. Eu vou equalizar sua cara. Cara, isso é o quê? Uma piscadela pras fãs de Peach, tá ligado? Então, cara, vamos lá. Vamos lá, pra quem não sabe, houve uma reunião dentro da Warner. Eles fizeram um brainstorm. Houve uma festa do pijama dentro da Warner. Nossa, cara. Houve uma aposta. Eles tomaram decisões. Nossa, uma festa do pijama regada a cocaína e uísque, tá ligado? Porque ninguém tava pensando direito nessa merda, cara. Mas alguém teve uma reunião na Warner onde entre muitas aspas. Onde se estabeleceu que seria uma boa ideia... Os fãs de Peach... Uhum. Aliás, a Peach fazer... Se os fãs da Peach tivessem feito isso, seria sido melhor, tá ligado? A Peach ter sido convidada para dublar uma personagem de Mortal Kombat, que é uma personagem nova, e é a personagem mais importante do Story Mode. É, filha do Johnny Cage com a Sonya. Sonya Blade. Enfim. Por favor, se você vai inventar um personagem novo, pra que você vai fazer a filha de alguém que já existe, tá ligado? É tipo uma mistura desses dois personagens. Ela é tipo escrota que nem o pai e prepotente que nem a mãe, tá ligado? Ela escrota e militar, bom, assim. Tá ligado? Mas enfim, e aí ela. Cassie Cage, né? Ela foi dublada pela Peach, e eu acredito que. Eles devem, nessa reunião, eles devem ter surgido com... Sabe aqueles gráficos de bolas concêntricas? Ah, sim. Essa bola, você risca uma bola dentro dela, assim, ó. Esses são dois grupos que se conectam, sim, e tudo mais. Sim, roqueiros e fãs então, de Mortal Kombat. É o que eu acho, não, mas eu acho que não foi nem roqueiros, foi fãs da Peach e fãs de Mortal Kombat. Em algum lugar eles acharam esse gráfico onde existia uma faixa de pessoas... Que gosta dos dois, eu não sei quem, mas que gosta dos dois. E aí eles falaram, não, vamos chamar a Peach. Bom, aí beleza, eles soltaram um vídeo, a Warner soltou um vídeo sobre a dublagem e a gente já falou, nossa, isso tá horrível, mas tudo bem, né? Vamos dar uma chance pra Pô, Peach. Os caras estão gravando e tudo mais e tal. Eis que o jogo de fato saiu ontem, ou hoje, eu acho que hoje. Ontem, ou não, o vídeo, esses o jogo. Dias. Ah, tá. E aí... Um monte de gente botou a dublagem da Peach. E tá horrível. Cara, ela Nossa, parece que gravou o bagulho esperando na sala de espera do consultório, então, tá ligado? Entediada. O problema não é isso. Então, parece que ela fez com pressa. Ela tá... Gente, eu tenho 10 minutos pra gravar todas parece essas... que ela não sabe dublar. Ops. Não, então. Vamos pro princípio é que ela é péssima atriz. Então, não... ela sozinha não teria como salvar péssima, aquele ela não negócio. É uma atriz. Ela não é uma atriz. Ela não é uma atriz. Ela não é uma atriz. Exato. Mesmo que isso, ela não é dubladora. Exato. Tipo, ela tá o mais longe possível de alguém que prestava pra esse serviço. Exatamente. Sim, eu acho ótimo que esse assunto seja tão absurdo que esteja rendendo outras 6 horas de discussão falando a mesma coisa. Como pode? Bom, aí beleza, vai. Mas tudo bem, a gente entende marketing e que se você chama atenção e aí tem umas pessoas que vão querer jogar. Chamou beleza. Atenção. Vamos, digamos Nossa. Que esses marqueteiros estão corretos. Digamos. Supomos. Vamos supor que eles estão corretos. Aí você tem um problema que eles... Apesar da Warner ter um bom histórico de dublagens, não só em desenhos animados e filmes e tudo mais, mas, porra, no próprio jogo eles fizeram Injustice e a dublagem de Injustice é muito boa em português. Foi o que a gente falou da última vez, que eram os caras da Liga Eram os caras da Liga da Justiça, era um monte de dublador. Por era muito favor. Bom. É igual o primeiro filme do X-Men, sim. Eu não sei os outros dois, mas que o cara que dublava o Wolverine no desenho, dublava o Wolverine, genial! Que animal, cara. Aí depois mudaram. Mas, então, justamente essas dublagens estavam animais, sabe? Tipo, do Injustice, a Warner sabe trabalhar isso. Só que, eu não sei o que aconteceu, que eles contrataram o pior diretor de gravação do mundo. Diretor da vida. Não contrataram um editor de som, não contrataram nada. Eles sabiam que era o pior, por isso que eles mostram ele no vídeo do making of da dublagem da Peach. Falar, ó, esse cara aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui? Contrata ele pra você ver. Não dê trampo pra esse cara, tá ligado? É terrível, porque ficou tecnicamente mal feito, sabe? Se fosse uma... uma dubladora talvez teria dado um jeito de dar uma atuação ali em cima, mas ele tá mal gravado. Não, tá zoado. Ele tá mal gravado, ele tá mal editado. Tá, não, tá ruim. Tá muito não, tá feito ruim, nas coxas o bagulho. Tá feito nas coxas mesmo. Coxa, tá ligado? Eu sinceramente não sei. Agora que a gente falou, eu fico até... Vai que o cara deu o melhor dele e, tipo, esse é o melhor que aquilo podia soar, sabe? Também, às vezes esse, também. Esse mas, é o, não, mas é que se você ouvir, dá pra perceber que tá, tipo, mal editado. No, não, tá a voz parece que não foi tratada. Não, tá ruim. Parece não, que tá tem... Sabe aqueles... É barulho de microfone quando liga, pum, assim. Então, tem isso enquanto ela tá não, falando, às vezes, assim. Nem, sabe? Nem mixou, tá limpo, nem masterizou o bagulho, tipo, nada. Não masterizou, tá, não fez nada. Era um mapa que era tipo o laboratório do Tesla, tá ligado? Daí tudo em volta tava fazendo. Na hora que olha, tava gravando, microfone. Era a única explicação, sabe? Cara, não, é bizarro mesmo, cara. É muito bizarro, cara. Assim. Isso não faz sentido. Cara, após a conversa da reunião dos caras, foi tipo, a gente precisa de uma garota de atitude, tá ligado? Tipo, a única que eles conseguiram achar no Brasil inteiro foi a Peach, tá ligado? Chama a dubladora profissional, mano. Fica tirando trabalho dessa galera foda aí pra... Viu? Mas vocês viram a do Roger? Cara. Não vi, cara. Você não viu? Não, eu vi uma parte do vídeo, mas não dá pra sacar direito ainda, cara. É ruim. É muito ruim. Muito ruim. É tão ruim quanto. É. Cara, não, então, a da Peach eu achei pior. Eu acho. Da Peach eu achei pior. Então, mas é que coisa... Da Cheat. Da Cheat. Mas o foda do Roger é que parece que ele nem tá afim, tá ligado? Então, mas é que coisa engraçada de todas, tá ligado? Tipo, imagina a reunião... Por mais que seja escroto, mas imagina a reunião que fizeram pra escolher a Peach. Ah, a gente precisa de uma garota de atitude. Qual que foi a reunião que fizeram pra escolher o Roger, tá ligado? Escolher o Roger, não, cara. Eu não consigo imaginar, não, cara, o que passou pela cabeça da galera, cara. Assim, não tem o diagrama que diga, tipo, não... ah, o Roger vai se encaixar nisso. Pois é, cara. A gente precisa de um cara pra fazer um gambé. Porra, eu escolhi alguém escroto. Vamos pegar escroto. Um reaça, então. Vamos pegar um reaça qualquer, então. Vamos pegar o cara escroto, tá ligado? É isso. O Roger. Essa foi a... foi a lógica dos caras. A única coisa que eu consigo pensar, tá ligado? É muito estranho, porque tem vários... Quando você assiste o vídeo, você é o Roger, tá ligado? Infelizmente. Então, você não vê a pessoa falando sim. Pelo Roger. Então é só uma voz que aparece do nada e fala, tipo... Da onde tá vindo essa voz? Quem é esse cara que precisa muito de uma fono falando no meio do jogo, tá ligado? É muito ruim. Bad, é muito cara. Ruim. Não, é muito que ruim. Bad, mas então, cara. Mas o da Pi... Porque o do Roger, eles ainda parece que, tipo, sabe? Tipo, foi bem gravado, foi... Bem, tipo, mixado. Não, o bagulho tá inserido dentro do ambiente da ambientação do jogo, tá ligado? Exato, exatamente. Da Peach não, da Peach simplesmente de repente, pá, deu um play no gravadorzinho ali, tá ligado? Não, sério, tipo... eu acho que o do Roger é tão ruim quanto. Não, mas tô falando que. Mas é que, tipo, do nada, tem uns caras, tipo, é, porque esse cara, não sei o quê. Não, mas tô falando em questão de som, tá ligado? Tipo, não na qualidade da dublagem. O cara pode ser um bosta, mas pelo menos a galera fez a questão de misturar o áudio da dublagem dele com o ambiente ali, tá ligado? Da Peach tá sobressaindo. No rolê, tá ligado? Tá bem editado o som e tal. O da Peach, não, cara. Da Peach tá bizarro. Da Peach, do Roger tá, tipo, subsaindo, sabe? É. Ele é um negócio muito abaixo, assim, do que você tá ouvindo. Sério, distorce demais, é muito bizarro. É horrível, muito bizarro. É muito ruim. Que então, bad gente, trip, por favor, mais uma vez. Sabe, tem gente que trabalha só fazendo isso. Cara, tem gente que tá nesse rolê já faz mais de 20 anos, cara. Tem pessoas muito boas dublando coisas por aí. Chama eles, cara. Pelo amor de Deus, velho. Não tira emprego dessa galera, mano. Não tira emprego. Ele só tem esse emprego. Exato. Cara. A única coisa que eles sabem fazer é vozes, tá ligado? Tipo, deixa eles fazerem as vozes deles, tá ligado? Cara, é tenso isso, é velho. É tenso, cara. É mais que a gente vive no Brasil, onde tem os melhores dubladores do planeta, tá ligado? Tipo, ou tipo, se até vale você fazer sua dublagem, como é o caso, sei lá, dos caras do South Park, os caras do... É, não aqui no Brasil, mas tipo, sabe, sim. Esses criadores que fazem as próprias vozes. O cara do Regular Show, que faz quase todas as sim, vozes. Sim, claro. Entendeu? Tipo, beleza, você vai fazer um negócio zoeira, que é. Vai. Aí você chama um cara que era de uma banda que chama Ultraje. Mas é, esse é o problema. Daí eu ouço, tá ligado? Daí, tipo, música do cu. Tipo, tá bom, chama esse cara, vai ser engraçado a voz idiota dele. Não, pois é, cara, tipo, parece que a galera não pensou, tá ligado? Tipo, claramente pensou. É muito triste isso, velho. Mó deprê, velho. Foda. Tipo, e fudeu, porque assim, o modo história tinha sido uma das coisas mais importantes do Mortal Kombat no último tempo, entendeu? Modo e tipo, fudeu, assim, pra quem... Assim, é que por sorte não é que nem o Diablo 3, uhum. Que eles fizeram aquela dublagem que depois eles até arrumaram, sim. Pedindo desculpas e tal, e que era retravada por região. E a dublagem era em português, era aquele jeito que tinha. Você... Não tinha. Nossa, que bosta. Não tinha. Esse, pelo menos, você pode simplesmente falar foda-se. Um pau no cu e foda-se. E mudar a linguagem do seu videogame para. Ou chamar para seus inglês. Amigos em casa para dar uma para dar uma risada. Boa risada. Sim, cara. Mas é, cara. É foda. Só triste tudo isso. E tem mais algum chorume aí, galera? Ah, velho, que mais, né? O que podemos dizer, né? Mais alguma coisa assim, fedida aí? Ah, eu acho que isso daí já tá bom. Já, já tem, tem. Eu saindo bastante, do concurso dos mangás da Jump. Ah, nossa, verdade, isso. Tinha muita gente que perguntou por quê. É, exatamente. Você quer explicar, ou você não quer explicar? É, eu passei o último mês fazendo. Ano passado, o Riot, nosso querido brother, fez um mangá magnífico. Que ganhou um concurso nacional de mangás promovido pela JBC. Sim. E daí ele foi publicado num volume junto com os outros quatro ganhadores e tal. E a gente nem vai debater o resto, que não foi ele que fez. Mas esse ano eu falei, não, da hora, né? Ia ser legal fazer esse bagulho, eu vou fazer então. Daí eu fiz, eu passei o último mês desenhando um mangá de 30 páginas pra esse rolê. Daí eu mandei pra eles, e antes de você concluir a sua inscrição, você tem que assinar um contrato que diz que eles podem publicar o bagulho, porque eles vão publicar o bagulho. Esse é o prêmio. E quando eu digo esse é o prêmio, esse é o único prêmio. O único prêmio que eles dão, se você ganhar, é você receber um e-mail falando... Essa é a melhor das hipóteses. É. Você é publicado no mangá deles. Mas, ei, Rony, o que acontece se você quiser vender o mangá deles? Eu tenho que comprar e vender e revender o mangá deles. E por volta de quanto que tá o preço do mangá deles? Uns 12 conto. O ano passado custou R$11,50. Jesus, né, cara? Num esquema, não era nem o preço não, oficial, eles, né? Eles, não, eles venderam por R$11,50. Eles venderam por R$11,50. É, o 30 foi mais barato, ó. E eu lembro que eu perguntei pro Riot, tipo, porque eles estavam vendendo na Gibicon, e eu não sei se na Comic Con também. Mas eu perguntei, tipo, mas como que você... E daí ele falou que eles compraram de um cara da Comics, parece, e qualquer coisa assim. E eles compraram um pouco mais barato pra poder vender, acho que no preço normal. E o foda é que pra eles poderem publicar o bagulho, eles te pedem pra dar todos os direitos possíveis do rolê. Tipo, todos. Tipo, é deles. Digamos que isso bomba de repente do nada e aí o personagem é deles. Não, o personagem é meu, mas essa história é deles. Só que essa história, tipo, a que eu fiz, eu não posso fazer mais nada se você não leu essa, tá ligado? Sim. E esse é o foda. Tipo, dá vontade de mandar e-mail pros caras e perguntar, pô, vocês não sabem fazer quadrinhos, não, galera? Tipo, por isso que vocês estão fazendo isso? Sabe? Tipo, o que tá acontecendo, né? E a foda é que eles falam que, tipo, eles não dão nenhum prêmio em dinheiro, nem qualquer outra coisa. Porque eles têm que arcar com os custos pra publicar esse negócio, tá ligado? Só que. Primeiro que eles são donos da editora. Eles, tipo, o negócio deles é imprimir coisas. E segundo que eles vão vender esse bagulho, tá ligado? Então eles meio que têm que arcar com um negócio que eles vão vender depois. Sei lá, eu não entendi. Eu sei que pareceu muito sinistro. Cara, me pareceu, como o Daniel falou, me lembra isso como é, época de banda, quando a galera roubavam as bandas antigamente. Pra fazer coletânea. Pra fazer coletânea. Só que na época da banda, a galera sabia engambelar os outros, tá ligado? E nem isso, os caras estão na caruda ali falando no contrato. É, tipo, assina esse pico falando que o bagulho é nosso, tá ligado? É, exato. Tipo, você e nunca e vai é poder... Deles, tipo, tem... Eu tava até contando pros meninos, tem uma parte em que ele fala, tipo, em 5 anos, você pode... explorar essa obra, mas com a autorização deles. Então a melhor das hipóteses é que daqui a 5 anos, se eles deixarem, eu possa mostrar isso pra alguém. Se eles deixarem, né? É. Se eles virarem, não. Não. E tem vai. Outra falando que, tipo, o negócio. É Comecu e Buceta. O negócio é Comecu e Buceta e essa história é deles até virar domínio público. Sendo que eles podem passar isso, esses direitos pra outra pessoa, que é tipo o que a Disney... Que é o que todo mundo faz cara, com grandes direitos. Cara, quanto tempo demora direitos? Pra virar domínio público, cara? Eu acho que 50 anos. Depois da sua morte. Quê? É. 50 anos depois da morte do Raoni? É, 50 anos depois da sua morte. Não é 50 anos depois que... Não, eu não. Fiz o bagulho? Não, depois da sua morte. Pelo menos, de regras dos Estados Unidos, eu lembro meu que era assim. Deus. É, Rani, seu filho teria que fazer isso, tipo, quando ele estiver velho. Né? Depois da sua morte. Seu filho, quando ele for um senhor, ele vai poder mexer nessa merda, tá ligado? Então, eu não sei porquê, mas eu achei melhor pular fora, cara. Então, é só por isso, tá? Não é nada demais, não. É, não é pessoal. Não é pessoal, é só um contrato sinistro que eu tinha que assinar e daí eu achei melhor não. É só zelando pela sua saúde anal, tá ligado? Exatamente. Mas por enquanto você soltou 10 páginas, não foi isso? É. E aí você você planeja soltar o resto do livro quando? É, quando pro fim do ano. A gente for vender quadrinhos. Entendi. Daqui 50 anos depois que seu filho, depois que você morrer. Depois que você morrer. Exato. É, se não passarem pra outra pessoa. Se eles deixarem. Se eles deixarem, exatamente. O senhor, seu filho, vai ter que chegar e falar, posso por favor, ele vai, tipo, com as minhas cinzas na JBC, tá ligado? Tipo, meu pai, é o legado dele, ele nunca mais fez nada. Não, não deixo. Não, você se fodeu. Eles pegam o contrato e batem nele com o contrato. Cara, você deveria mandar um GIF fazendo pintocóptero pra eles, cara. É, cara. Deveria fazer isso, cara. Pintocóptero. É, cara, deveria muito fazer isso. Porque isso muito, desarma qualquer situação, né? Exato, cara. Tipo, você sempre ganha quando você faz. Cara, é o argumento perfeito, cara. É o argumento perfeito. O quê? Vocês querem os direitos? Então fiquem tome. Fiquem com isso. Oh, meu Deus, ele me desarmou com o pintocóptero. Mas pelo menos você avisou, pelo menos, o Manga Awards Brasil. Não, não. Porque, tipo, você manda o link com o negócio e tal, e daí depois você tem que mandar cópias do seu RG e o cacete autenticados. Deus do céu, e esse contrato assinado, rubricado em todas as páginas. E daí eu só não mandei essa parte. Você mandou o quadrinho, mas não... Eu mandei o quadrinho. Entendi. Então eles vão ler e falar, tipo... Imagina, você ganha, eles botam lá e aí eles não se tocam, tipo, que eles não têm seus direitos e você fica muito... Imagina, cara. Esse aqui é todo o prestígio que pode ganhar... Ganhando essa porra. Essa aí, notícia cara. Ia ser muito mais legal do que a notícia de que eu ganhei. Tá? Raoni, você ganhou prestígio! Você ganhou. É, daí é um chocolate. Um bolo prestígio. Nem um prestígio de verdade. Porra, legal. Preciso, um bolo prestígio. Fazer um doce ou um chocolate chamado visibilidade também. Pra você. Você vai ganhar prestígio e visibilidade. O que teria no bolo visibilidade? Como é que vocês imaginam? Como um bolo seria um doce? Um bolo visibilidade. Bolo da visibilidade. Como é que vocês imaginam isso aí? Mandei, acho que ele tem que ser recheio de morango, no mínimo. Sim, cara. Morango é bem visível. Então é isso, amigos. É isso, né? Pô, esse chorumão fedeu pra porra, né, manos? Diria... Foda, viu? É tenso, eu diria que fedor. É... O fedor, o aroma. O aroma... Feito de pug. Não, cara. É isso aí, louco. Então vamos fazer uma pausinha simbólica aí. Vamos... fazer uma pausinha simbólica aí, mas... E voltamos à nossa pausinha simbólica aí. Poxa, passou, né, tantos mil anos falando de coisas ruins. Vamos falar de coisas boas, só que são ruins ao mesmo tempo, porque só elas são péssimas. É, só que é péssimo porque elas não existem, elas só existem dentro da nossa cabeça, cara. Você sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de... De assassinato, isso foi um crime. Sim. Foi um absurdo. Não fala. Lágrimas. Apazigua, mano, abafa o bagulho, abafa tio. Abafa o bagulho, João. Na verdade, não, a gente não tá falando sobre assassinatos. A gente tá falando sobre jogos que a gente gostaria que existissem. Yes. Sim, cara, sim. Na verdade, este bloco inteiro... É, a gente perdeu no último podcast. Conta a história, Falcão, vai. Você falou a gente de novo. Tá bom, vamos lá. Ele quer jogar vamos essa lá. Eu sentei que nem um bêbado na cadeira da bancada. Você tava no processo de sentar. Você encostou na cadeira, cara. Você sentou, e aí, de repente, tudo caiu, entendeu? É. Tudo desabou em câmera lenta. Tudo desabou em câmera lenta, inclusive as nossas almas. Sim, então, cara. A gente perdeu todo o podcast passado. Pra quem ouviu o último podcast, a gente só fez perguntas. Uhum. E a gente decidiu... A gente decidiu quebrar o nosso juramento de que nunca mais vocês iam escutar essa parte do podcast, e a gente vai fazer ela agora. Ou seja, nunca acredita nas nossas palavras. Nunca, cara, porque foda-se. A gente tá mentindo, certeza. O tempo sempre. Todo. Mentira total. Exato. Eu acho o show que não pode devia, parar. A gente devia fazer isso em retrospecto. Porque eu não vou fingir que eu tive essa ideia igual eu fiz da outra vez. Não, é só encenar o último. A gente falou disso. Exato. A gente vai ser bem sincero em relação Então, a gente coisas. Falou. Então, eu falei o seguinte: vocês deveriam agradecer a gente porque a gente falou de muitos jogos muito legais e a gente se deprimiu por causa disso. Yes. Então, a gente tomou por vocês essas dores. Essas dores, entendeu? E porque agora assim. A gente tá tomando de novo. Então, a gente tomando de novo, exatamente. De novo. Justamente. Então, tipo, agradeço a gente. Sejam legais, cara. Agradece aí, cara. Mas a gente tá sendo mal legal. Mas basicamente, quais são as ideias, né? Assim, A gente não tá pensando em jogos completamente impossíveis. No geral, é, né? Exato. Não, não é a ideia de você fazer, ah, não, foda-se, eu quero fazer um jogo do Vesgolino, que vai ser muito louco. Não. É, não é, e mesmo assim o jogo do Vesgolino não é tão impossível. Ia ser engraçado. Seria engraçado. Mas enfim, não é Vesgolino Simulator que estamos falando aqui, entendeu? Uhum. O que nós estamos falando aqui são de jogos... Que são boas ideias. Que são boas ideias e que seriam possíveis se as publishers falassem, meu, vamos investir uma grana nessa ideia aqui. Vamos investir e tirar uma grana, porque essa ideia é muito louca. E tirar uma grana. Seria o melhor jogo de todos. Sim. Exatamente. Sim. E aí a gente pode, acho que podemos começar. É, eu lembro que a gente começou o podcast passado com um que... Cada um deu uma ideia, né? É, exato. E eu lembro que o que a gente começou no passado foi um que, se eu não me engano, deve estar na cabeça de muita gente por aí. Muita gente até hoje. Exato. As pessoas, que é um open world, totalmente open world, open do world de Pokémon. Sim, ou GTA Pokémon. É, ou GTA Pokémon, com... Eu já disse Raoni, tá ligado? E tipo, sem as coisas violentas de fato de GTA. Ou com. Vai que pode ser monstros, tipo um negócio meio Bloodborne. Drive-by com o Pikachu, tá ligado? Exatamente. Isso, né? Bota o Pikachu ali, ele bota uma bandaninha, tá ligado? Saca uma Uzi, mano, e é nóis, entendeu? Fica creeps, meu. Mas não, cara, a ideia é só algo que está retumbando nossas mentes e corações há muito tempo, né? Sim. Que é basicamente tipo, porra, Nintendo, faz um jogo foda pra console do Wii U, logo, faz assim, pra Pokémon, tipo, aliás. Faz o maior jogo de Pokémon já visto na história do Pokémon. Porque assim, o que é muito doido é como a gente fala, por isso que a gente fala que é só arriscar, são só essas publishers, esses estúdios arriscassem. Porque não é uma ideia absurda, o próprio Pokémon hoje, já do jeito que ele é hoje no portátil, no 3DS e tal, ele já é quase uma variação disso, mas ele ainda é muito pequeno, ele não tem um escopo muito grande. É. A memória do próprio 3DS não é muito grande o bastante pra aguentar muita coisa. Na verdade, o problema do Pokémon é que ele vai ficando mais enfeitado, mas as mecânicas... São idênticas. Ainda tudo igual. É a mesma coisa, tipo, você entra no mato e daí você muda de tela pra falar que você encontrou um Pokémon. Sim, sabe? Sim. E o negócio seria, tipo, fazer igual o Bloodborne, sabe? É um bicho que tá andando ali. É, você tá de rolê no meio do mato, de repente você vê, oh, meu Deus, exatamente. Um Pokémon. O foda é que eles assim, luta. E pior que eles sabem fazer isso, porque a gente lembra como foi Pokémon Snap, tá ligado? Que eles tinha situações específicas pra Pokémons específicos aparecer, sabe? Você tinha que fazer coisas e eles apareciam. Se você implementasse isso dentro de um mundo aberto e fosse Pokémon, mano, ia ser o melhor Pokémon. Cara, ia ser o maior Pokémon de todos os tempos. E digo mais, ainda mais dando uma empiriquitada mais e sonhando um pouco mais alto, pô, adequar o lance dos Amiibos aí na brincadeira, tá ligado? Nossa, imagina, você tem tipo uma Pokébola ali presa no seu controle, daí você bota seu Pokémon ali, já era, velho. Exato. Pô, ia ser louco demais, cara. Nossa, é assim que você troca de Pokémon. Sim, só, cara, e acabou, sabe? Leva pra casa do brother e treta com o seu Pokémonzinho ali, tá ligado? Exato. E eles desenvolveram um sistema pra isso e tá dando certo, sabe? Porque, tipo, a gente sabe o quanto que já vendeu de Amiibo e quanto a Nintendo tá imprimindo dinheiro de Amiibos e tudo. Então é literalmente eles juntarem e fazerem, assim. E eu acho que o que seria mais interessante, ainda mais se eles, pra eles, sabe, trazerem de volta antigos jogadores e tudo, se eles fizessem um remake de alguns Pokémon. Sim, sim, o Raoni inclusive sugeriu de fazer o remake do 2, não foi? Do 2, né? Mas por que mesmo? Porque do que tem, ele é o 1 e o 2, né? Ele é o 1 e o 2. Mano, então, cara. É perfeito isso, cara. É o melhor jogo de nós. Isso é o perfeito, ia ser perfeito. Imagina, você vai, escolhe seus Pokémon, faz os negócios e depois começa o primeiro inteiro. Remake mundo aberto. E digo mais, você poder personalizar seu mestre Pokémon ali. Faz ele do jeito que você quiser, tá ligado? Ou ela, tá ligado? É isso que é foda. Tipo, o problema desse jogo não existir é que todas as coisas que fazem ele possíveis já existem, tá ligado? Então, tipo, cara, já tem todas as mecânicas. É muito plausível, exato. É muito plausível. Tipo, é uma ideia que tá ali na ponta da língua. É, não, essa ideia de aparecer por pokémons raros e tudo mais é do Pokémon Snap do Nintendo 64. Então, desde lá eles sabiam como fazer esse mistério, sabe? Essa coisa assim de... Sim, cara. Sabe, o Pokémon tal só aparece do jeito tal. Porra, é só fazer, cara. E, cara, tipo... Entendo, mano, só sejamos fazer, sinceros, cara. Tá isso é, tipo, uma diarreia de dinheiro, velho. Isso é uma diarreia de dinheiro. É muita grana, cara, que isso daria, cara. Velho. Dá muita grana. Porque, grana. Ó, eu tenho certeza que todos nós aqui, se a Nintendo anunciasse amanhã e dissesse que mês que vem eles estariam lançando... Não, eu comprar um Wii só pra isso, cara. Eu ia comprar só pra isso. Todos nós iam comprar um Wii. Eu ia declarar falência, mas ia comprar todos os Amiibo da porra dos Pokémon, tá ligado? Exato, eu ia também, sabe? Eu não comprei nenhum desses porque eu não tenho um Wii U ainda. ainda, assim. Então, mas agora, mas, e se, pô, com isso, motivo pra comprar o Wii U, tá ligado? Exato, velho. E eu sou totalmente contra a parada do Amiibo. Seria ótimo pra eles, mas péssimo pra gente, porque a graça do Pokémon é você ter um trilhão, tá ligado? Ah, sim, eu acho mas que você pode ter só alguns, ser, saca, é, assim? É, não, mas eu acho que, tipo, não é... Eu acho que não seria... Eu acho que, realmente, se fosse exclusivo o Amiibo ali, não ia ser legal. É. Mas acho que é legal se fosse opções. Você pode ter ele Amiibinho lá, ou você pode ter ele virtual. Você tá tem ligado? Que ter o primeiro pra jogar, tá ligado? É, pode sim, ser. Você pode escolher, às vezes pode vir já com os amigos. Eles podiam lançar né? só os três primeiros. É, e você escolhe. Se você teria um amigo, tá ligado? Você compra um e daí é esse que começa. Pronto. Pode crer. Nintendo. Porra, tá ligado? De graça. A gente tá dando isso na bandeja, tá ligado? Vocês não estão fazendo isso. Vocês pagam pessoas pra falar ideias estúpidas pra vocês. Nós estamos dando uma maravilhosa de graça. De graça. Não, e não é possível que ninguém na Nintendo não tenha pensado nisso, cara. É tipo, não é possível que... Sabe o que é foda? É porque falaram que trabalhar... Você que tinha mencionado isso, né? Que trabalhar na Nintendo é um inferno, né? Porque tipo, é um monte de velho chato. São vários tradicional, velhos chatos, né? E japoneses que decidem as coisas. Super então eles, tipo, não, eles não concordam com nada que seja muito absurdo. Exato, mas não é possível que tenha um estagiário mais rebelde, sabe? Que fale palavrões de vez em quando, mesmo sendo completamente absurdo você falar palavrão. Chito! É, você virar e falar, tipo, ô, oh, aí seus velhos, seguinte, mano. Bagulho é o seguinte. É, daí o cara é forçado a cometer araquiri ali. Exato. Já era, tá. Mas essa que era a treta. O cara que conta sobre como era trabalhar na Nintendo, ele fala que, tipo, todas as menores decisões têm que passar por centenas de reuniões e ser aprovado por todos os velhos possíveis, tá ligado? Sim, sim. Tipo, daí, por isso que mesmo as coisas que a gente... As coisas mais básicas que a gente fala, tipo, por que eles não fazem isso? Sim. Eles não fazem porque, tipo, tem um velho que fala, é o quê? Porque internet? Porque esses caras não morreram ainda, tá ligado? Então, é foda. Deviam matar esses caras. Como todos esses seres vivem até, tipo, 100 anos de idade, tá ligado? Todos esses japoneses vivem até, tipo, 150. Então, exatamente. Mano, fudeu, entendeu? Fudeu. Gente, nesse exato momento o Pug está engasgado. Engasgando. Calma, Pug. Engasgou o Pug. Ele tá achando o bico. Deixa eu ajudar o Pug, peraí. Acho que ele tá bem. Tá não. Tá bem zaço. Ajuda ele, faz um Heimlich nele, velho. Ele tá tipo, ele vai soltar uma... Eu tenho certeza que isso é um gato, tá ligado? Disfarçado, ele vai soltar uma bola de pelo. Tá bem, nossa, parece. Pronto, agora um o Falcão velho, deu um beijo cara. No nariz dele, então vai ficar tudo bem. Assim que funciona. Ele parece um velho, velho. Antes que eu me esqueça, a Nintendo tá prestes a lançar o Zelda, que vai ser exatamente isso. Uhum. Então, puta que eu pariu. Se depois do Zelda eles não lançarem essa porra... Cara... Principalmente agora que eles adiaram... Sim. Pra Deus sabe quando, o ano que vem. Sim. Porque, nossa, esse jogo pode ser muito maior do que a gente pensou. Então, tipo, vocês pensaram muito pouco, então. É, né? Não é possível, cara. Então, eu gosto de imaginar que... O Pugin engasgou de novo. Se a gente parar, se houver tipo 6 horas de silêncio, é porque a gente saiu pro veterinário pra levar o Pugin. Tá? Não parece bem. Acho que agora foi, ele deu uma mastigada. Tá legal, certeza, mano. Que ele vai cuspir um isqueiro daqui a pouco. Acho que agora foi. Tá bem, Pug, caralho, mano. É, não sei, o resgolinho tá foda. Bom, cara, eu gosto de imaginar que esse jogo do Zelda é tipo botar o dedão na jacuzzi ali. Tamo testando, tá ligado? É, então. Saca. Não, foda. Eu não sei como que não. Cara, como então, que os acionistas não falam, velho, por que vocês não fizeram isso ainda? Quantos sim. Mario vocês vão fazer antes sim. de fazer essa porra? Pois muito é, óbvio. Cara. Faz sim. muito tempo que sim. esse jogo tem que existir. Sabe? E assim, na rabeta dessa maravilhosa onde? Ideia. Deixa eu te continuar. Na rabeta. Na rabeta. Na rabeta desse maravilhoso Pokémon GTA. Pokémon. Dá pra fazer poxa, tá tantas... Largo de praça. Largo de praça, coxa, tá. Eu vou atualizar sua cara. Mas, enfim, nessa maravilhosa ideia... do Pokémon GTA, tem muitas coisas que a Nintendo podia fazer. Aliás, a Nintendo, eu acho que de todas as empresas que a gente vai falar aqui, ela é campeã do... Caras, vocês poderiam fazer tanta coisa. O que vocês estão fazendo, cara? Sabe, porque... Cara, eles reclamam muito sobre, não, precisamos de jogos mais sérios, Call of Duty, tipo, no Wii U. Cara, vocês podem fazer isso com seus personagens, sabe? A gente vai ter a nossa versão do Batman Arkham City, tipo, todo mundo já jogou isso. Não precisa, sabe? Que... Tipo, mano, faz um Metroid que nunca ninguém jogou de ação. Faz fudido, um Metroid sabe? Insano. Faz um Star Fox insano, que muito melhor do que os outros que você já fez, mundo aberto, universo aberto, tipo No Man's Sky, tudo no que Man's tá rolando, Sky. Entendeu? Sim, tipo, tem muito o que se fazer, cara, tem muito. muito, muito. Tipo, alguém devia matar todos esses velhos num jantar de reunião, envenenar todos eles, e daí toma conta do bagulho, tá ligado? É, cara, você precisa rolar um takeover, assim, assassino, sabe? Pois é, cara. É isso que precisa acontecer. E falando no jogo sério, tem a próxima ideia que, inclusive, foi o Raonic que deu na semana passada, que foi o Mario Kart Underground. Mario Kart Underground. Mario Kart Underground. Esse é o melhor jogo, um Need for Speed Mario Kart, velho. Uma cidade elementos gigantesca de RPG no onde você pode tunar o seu kart. Já é uma coisa que existe, porque você pode escolher diversas coisas no outro, Mario Kart. E outra, assim, eles já tiveram também o Diddy Kong Racing, sabe? Que, de certa forma, foi um negócio de história e você descobrir coisas e tudo, sabe? Gente, tipo, eles também têm o conhecimento prático de fazer isso, saca? É isso que me assusta. Cara, eu acho que eles mataram todo mundo que fez jogos do 64, tá? Eles pegaram e liquidaram geral e não vão repetir mais nenhuma daquela... sala com uma bomba. É, pois é, cara. Tipo, mano, galera, fica lá naquela parede, todo mundo enfileiradinho. Espera aí, só um segundo, fecha os olhos. É foda que, tipo, o Mario Kart 7 e 8 foi, tipo, aplaudido como uou, esse jogo é revolucionário. E eles só, tipo, alcançaram algumas coisas, tipo, eles só fizeram coisas que o jogo de corrida do Sonic fez, tá ligado? Sim, pois é. Você pode voar e andar na água, tipo... Que são coisas que eles já podiam fazer no Digimon Racing, tá ligado? Sim. Então, tipo, o Mario Kart 7 e 8, todo mundo falou que é ótimo, mas ele é muito legal. Sim. Mas é muito imbecil que em 2014... que aquilo seja... A mecânica do jogo seja é igual ao bagulho do Pokémon. É a mesma mecânica, você só pode, tipo, escolher campeonatos e correr essas corridas nessa ordem. Ele tem menos opções do que, tipo, o Mario Kart DS ou o Mario Kart Wii, que você podia só correr todas as pistas de uma vez, tá ligado? É verdade. Você não pode... É imbecil que não tem um versus, que você pode... Não, eu quero só correr todas as pistas. Verdade. Uma atrás da outra. Não, você tem que, tipo, montar, correr um campeonato, ganhar um troféu, correr outro campeonato, ganhar outro troféu. Tipo, não tem um modo que, tipo, me faz jogar por horas, tá ligado? Sim, Me deixa. Então, é engraçado isso, né? Então, porque é realmente, cara, não é nada absurdo do que ela faria. São todas coisas básicas. São todas coisas básicas, cara. Você podia ter trabalhado mais duas semanas nesse jogo. Outra ideia foda que eles poderiam ter. Eu tinha falado no programa que a gente perdeu, eu tinha falado do um novo Super Mario RPG, né? Sim. Em vez de fazer só um Super Mario RPG, por que que não faz um Dungeons and Dragons meio Super Mario, onde você, que tem o dono da tablet lá do Wii U, do Gamepad, você é o mestre, como Penny Arcade já tinha falado. Sim. Você é o mestre e todos os outros personagens vão com o controle do Wii e eles são os personagens. Sim, e você é o mestre, você vai mudando e você vai fazendo RPG. Cara, sabe qual que é o problema? A Nintendo, ele ama muito mais as franquias deles do que os jogadores deles, cara. Essa é a grande real, cara. Eles não querem foder com as franquias, tá ligado? Tipo, mas foda-se os jogadores, tá ligado? Não, mas é como se eles achassem, assim... Tudo bem que, claro, vai, eles têm uma... Bom, tudo bem que o Wii não vendeu tanto, mas eles têm uma grana, eles não vão falir como as pessoas falam. Não, lógico que não, cara. Mas, assim... Porra, eles poderiam ser... Eu não entendo porque eles são tão reservados, tão cautelosos, eles demoram tanto pra entrar Porque o cara mais jovem daquela empresa tem 90 anos de idade, tá ligado? Isso que é foda, cara. É muito bizarro isso, cara. É foda que teve um momento que o Wii U era, tipo... Uau, esse videogame vai realmente mudar. Tipo, depois que ele tinha sido lançado, e daí ele engatou e todo mundo falou, tipo, agora vai, tá ligado? Vai ser demais. Porque daí... foi o Mario Kart, o Smash Bros. E esse é o foda da Nintendo. Eles lançam coisas que, tipo, yes, outro jogo que eu gosto. E esse é mais legal, agora eu posso andar na parede, que é só, tipo... tudo isso foi a inovação do jogo. É. Então você fica muito feliz que eles lançaram um jogo novo. É igual um disco novo, tá ligado? Sim. De um cara que você gosta. Sim. Só que o cara não fez nada demais, ele só lançou outro disco. Então, e é foda que daí o PlayStation engatou. É. E daí eles se fuderam, eles estão de novo onde eles estavam no começo, de tipo, putz, a Nintendo é foda, eles não fazem nada. E aí eles foram lá e foram burros o suficiente pra anunciar que eles estão fazendo um console novo. Um console novo. É como se isso fosse o problema, tá ligado? Tipo, nossa, deu errado, puta, certeza que é o console. Mas vai se fuder, seu velho babaca. Tipo, não é, cara. Vamos fazer as pessoas comprarem outro bagulho e esperarem alguma coisa. Vou lançar, tipo, outro Super Mario 3D 2, 3. Cara, quantas ideias a gente deu pra Nintendo aqui, cara? Cara, todas elas, deve cara. Valer milhões. Esse milhões, podcast cara. Deve valer milhões. Milhões, velho? Bilhões, cara. Essa galera tá fazendo muito dinheiro, cara. A gente vai registrar essa porra mandar pro Japão. Nossa, e esperar um saco de dinheiro. Sim, né? Não é possível, velho. Não cara, é possível, não, é escroto cara. Demais, cara. Que é mais, muito que escroto. Mais. Cara, fugindo um pouco da Nintendo, pau no cu deles. Pau no cu deles. Vamos pensar em outros. Sim. Tem um que, Daniel, a gente pensa há muito tempo. É um sonho molhado mesmo. Sim, cara. Muito profundo. Sonho molhado. É um sonho molhado. Cara, muito, muito profundo. que surgiu desde, acho que, da quando a gente jogou o Arkham City. É quando a gente começou a jogar os Arkham lá do Batman. É, é porque o primeiro, o Asylum, não deu ainda tanta essa ideia. O City que a gente falou, caralho, City, tipo, que falou, nossa, dá pra fazer isso. E no fim das contas, ele nem é tão grande, tá ligado? Não, exato, mas ele comeu por ele ser aberto. Mas ele dá aquela impressão, né? É, e você realmente conseguir andar com o Batman e ficar voando. Dá um rolê, realmente rola. Que é basicamente você pegar toda a estrutura do Arkham City, pegar tudo aquilo que a Rocksteady construiu tijolo por tijolo e mudar de franquia. Mas não é qualquer franquia, porque não é qualquer um que pode ter essa mesma vibe do Batman. Sim. Né? É, não tem um Mario Arkham City. Exato, não. Nossa, teria como fazer horrível. Isso. Que horrível. É horrível. Nintendo, não pega essa ideia, imagina a semana que eles anunciam. Tá ligado? Mario Arkham City. Mario Mushroom Kingdom, tá ligado? Porque eles já têm o Arkham City, eles lançam só um mod, tá ligado? Que é o Mario em vez de... Que horrível, cara. Nossa, que horrível. É, esse é o Arkham City especial do Wii U. Com Mario. Mas não, cara. É basicamente você pega as tartarugas ninja. Sim. E bota no jogo. Pra fazer um rolê em Nova York. Do Arkham. Então, tartarugas Arkham City, entendeu? Sim, cara. Cara. Ia ser maravilhoso você, tipo, controlar as quatro tartarugas ninja e, tipo, dar um rolê pela cidade socando pessoas que nem ninjas, tá ligado? Sim, cara. E, tipo, dando um rolê de ninja mesmo, assim, tá ligado? Sim, cara. Eles são ninjas de verdade. E você ainda pode fazer aquele lance do GTA de você trocar os personagens. Sim, tá, cara, você tem quatro deles você ali, tem tá quatro, ligado? Você simplesmente troca o personagem. E aí você pega a porra do beleza, precisamos solucionar esse mistério, esse puzzle meio bizarro. Você chama o Donatello, que é o cara esperto, que ele vai lá, faz uns negócios, pá, dá certo, entendeu? Ah, precisamos pegar o carro, sei lá o que, aí você chama o Michelangelo. Sim, que normalmente tá com o carro fazendo os negócios. O Leonardo, você quer dar umas porradas, precisa entrar matar uns caras? Pega o Leonardo e manda bala, entendeu? E tipo, tudo com esse rolê meio ninjão, assim, você poder tipo se infiltrar nos bagulho. Ninjão, cara. Você poder se infiltrar nos bagulho e lutar com 30 caras ao mesmo tempo, ou vai tirando nele um por um, assim, tá ligado? Sim, cara. E daí, sei lá, você vai aprender uns bagulhos, você volta pro esgoto e aprende com o Mestre Splinter no dojo dos caras ali, tá ligado? Exato, fazendo. E pô, imagina que louco, você pode dar um rolê pela cidade, você pode dar um rolê pelo esgoto também, cara. Sim, tipo, cara. Ia ser um puta jogo, cara. Não, e assim, e também é muito fácil, digamos assim, deles fazerem, porque a Rocksteady já tem também todo o conhecimento técnico pra eles, cara, fazerem isso. Eles literalmente só precisam descolar a franquia. Sim. O que, sinceramente, se eles conseguiram o Batman, sabe? Não. Tipo, Tartarugas Ninja não deve ser muito mas caro. Mas Tartarugas Ninja não deve ser uma franquia muito cara hoje em dia, cara. Entendeu? Pra exato. Um bagulho assim. Nesse momento é mais do que há 2 anos. Não, né? É bom. É, claro, por conta do Michael Bay e tudo mais. Sim, então, sim. E essa é outra coisa que a gente tinha falado também no último podcast, que é sobre como a imagem e a linguagem toda já tá meio pronta. Sim. Porque esse Batman, ele trouxe meio que essa mesma vibe do novo Batman do Christopher Nolan, sim, mais sim. Greedy, mais dark, sei lá o quê. E já fizeram isso com as Tartarugas Ninja. Tudo bem que o filme não é essas maravilhas, porque é do Michael Bay. É. Mas... Porque é do Michael Bay. Mas já tá lá, entendeu? É, tá lá. Já pega e aproveita o bagulho, tá ligado? A criação do personagem já foi feita. Sim. Como você mesmo disse, eles foram bem definidos. Eles identificaram os personagens ali. Tipo, cada um deles tá bem identificadinho. Assim, tá bem legal, tá ligado? Essa é a única coisa boa do filme, pelo menos. Mas, pô, aproveita e faz um jogo de ninja aí com os caras. Eles são ninjas já, cara. Cara, ia ser muito louco. E ainda tudo ritmadinho, assim, sim, que nem o do Batman, sabe? Sim, bate de um jeito, faz o quê, faz sei lá o quê. E, pô, ia ser muito combos foda, em grupo, cara. Imagina que louco, combos cara. Combos em tipo... grupo, mano. Você pode jogar online com seus brothers. Imagina, cara. Na mesma cidade. Pular de prédio em prédio com tartarugas, cara. Véio, ia ser o maior nisso, jogo, cara. Ia ser o maior jogo, cara. Ia ser o jogo mais louco então, do mundo, e o que mais me deixa cara. Triste é que de todas as ideias que a gente jogou, essa é a... Não. Acho que essa é a mais provável, tá ligado? Cara, o pior de tudo é... da Nintendo. Essa é a mais provável, tá ligado? Ela, assim, ela é jurídica... Ela é mais difícil porque, assim, os caras vão ter que conseguir, vai demorar... Vai conseguir a franquia, vai demorar pra eles produzirem uma coisa completamente nova e aí anunciar blá blá. Isso é uma coisa, assim, se eles começassem hoje a pensar nisso, só sim. Em 2020 ia estar pronto. Lógico. Mas a Nintendo não, cara. Da Nintendo eles poderiam começar a fazer isso, tipo, amanhã. Eles podiam amanhã. Ter feito isso ano passado, alguns anos atrás, tá ligado? É tudo deles. Tudo que a gente tá falando é deles. Todo dia, até hoje. Todo dia, cara. Esse ia ser mais complicado. Sim, cara. Foda. Mas enfim. Esse essa, é um puta jogão, é cara. É. E fora que, meu, eles têm, tipo, gadgets, eles têm veículos, eles têm várias eles têm, coisas. E eles têm inimigos suficientes pra você fazer aquela história mesmo do arco. Não, eles têm vários vilões muito legais, tá ligado? Tipo, tem várias coisas muito da hora. E eles são ninjas, tá ligado? Porra, tá ligado? Como se não precisasse. Que é mais que isso, tá ligado? Tipo, caralho, cara. Bota eles pra matar uns bagulho e já era, saca? É, cara. É animal. É muito triste isso, velho. É maior tristeza. Aí você ainda libera uns skins, tá ligado? Sim, que nem rola no Arkham City. Aí você pega uns skins do desenho. É, tipo, de Batman. Tartaruga Ninja. Você pega umas tartarugas ninja vestidas de Batman. Tipo, Tartaruga Ninja do quadrinho, que todo mundo tinha faixa vermelha. É, exato. Dá pra fazer um... Dá pra fazer várias coisas muito loucas, cara, se eles quisessem fazer, né? Ah. E daí teve uma outra ideia que o Rony deu também, que era aquela de... Vamos só pensar em toda a depressão que passamos até agora. Assim, pensar que não acabou ainda. Nossa. É, não acabou ainda. Tem uma outra ideia que o Rony deu também semana passada, que foi legal. Qual? Que é do Espadachim Viajante. Ah, é verdade, episódio do Samurai Jack. Porque o primeiro episódio, se você não assistiu o Samurai Jack, no primeiro episódio, ele, sei lá, o pai dele morre, ou qualquer bosta assim, e daí levam ele embora e ele viaja o mundo inteiro aprendendo artes marciais de todas as partes do mundo. Ia ser fudido um jogo que você só viaja o mundo inteiro e você vai enfrentando caras de diferentes técnicas, tipo o Mega Man, que você vai absorvendo as técnicas e poderes deles, e daí no final você mata um Master cara. Então, é engraçado que a gente tinha até levado um pouquinho e complementado com a ideia do Blade, tá ligado? De colecionar espadas, tá ligado? Sim, colecionar espadas de todo mundo, colecionar espadas estranhas do resto do... É, só pra frisar, não é o Blade, o Wesley não Snipes. Não é o vampiro. Não é o Wesley Snipes. É o Wesley Snipes. O Blade, o samurai Blade, que não morre e coleciona espadas estranhas, cara. E isso ia ser muito louco. Você, tipo, vai lá, enfrenta os caras, aprende técnicas novas e pega uma espada e bota no seu kimono que tem espaço pra todas as espadas, tá ligado? Tem espaço pra todas as espadas do mundo. Ia ser muito louco, nossa, cara. Esse jogo ia ser foda. Ia ser legal você poder dar um rolê, assim, louco, tipo, no mato, entre uma cidade e outra e desafiar, tipo, samurais errantes por ali, tá ligado? Isso é mó legal, cara. É verdade, isso ia ser louco mesmo, cara. Tipo, um open world de espadachim. É, tipo, então. E você pode ou ser o samurai ou você pode ser o espadachim de qualquer outro tipo de cultura, tá ligado? E assim, a gente já teve jogos... De samurai, de espadachim, já de outras fitas, assim. Uhum. Outras fitas. Que é tipo assassino, Senshu, todas essas coisas. Mas não é um outro foco, né? Sim. Esse ia ter um foco muito ação e tudo mais. E esse seria muito... Ah, como é ser um espadachim mesmo? Sim, né? Total. E como é você ficar lutando nos picos? E como aprender é... uns bagulhos, tá ligado? E, porra, sabe? Já tem o Red Dead Redemption que eles conseguiram fazer o melhor simulador de cowboy Velho Oeste que tem. De Velho Oeste, velho. Exato. Imagina o Rockstar pega pra fazer um simulador de samurai, velho. Então... Ia ser muito louco, e daí cara. Eles fazem o GTA. Samurai Mano. Errante. Mano. Ia ser muito louco, cara. Então, a Rockstar, eu boto fé neles, porque eles pegam essas ideias retardadas e fazem. E fazem. Cara. Então, eles são os caras que apostam nesse tipo de coisa, né? Então. Sim, tipo, tanto que, assim, lembra, a gente falava que, ah, porra, eu sempre ia ser legal fazer um detetive, um jogador. Eles foram lá e fizeram um Elenor Noir com o tom certo, do jeito certo. Pesquisando. Tipo, você... Faz investigação de um jeito da hora, sabe? Tipo, é foda, eles sabem pegar essas ideias mesmo. E assim. É muito louco porque, tipo, beleza, eles têm os GTAs, que é tipo, o McDonald's deles, tá ligado? Sim. Tipo, e daí tem os entre GTAs, que é onde eles arriscam uns bagulho diferentão, né? Então você tem o Red Dead Redemption, você tem o Lenoir, você tem o Bully, que, porra, mano, simulador de valentão do colégio. Cara. É muito da hora, cara. Você tem o Max Payne também, que é legal pra caralho, sabe? Tipo... Pois eles arriscam pra cacete entre GTAs, cara. Se eles pegassem pra fazer um simulador de samurai, ia ser muito louco, Ia ser muito louco. Nos campos feudais do Japão, aí você visita, tipo, umas florestas de cerejeira. Né? Aí você tem umas batalhas muito sangrentas. Simulador de Ronin, tá ligado? Ia ser louco. Nossa, aí você fica treinando numa cachoeira, tá ligado? Nossa, imagina que louco! Cara, velho. Meu Deus, que foda isso. Então, e essa ideia é, tipo, pastelão bastante pra eles aceitarem, tá ligado? Eu sei. Tipo, é o tipo de ideia pastelando que eles fazem, porque, tá assim, ligado? Porque a brisa da Rockstar é filme, né? Eles são a Hollywood interativa, né? Sim, é, total. Então tudo que eles pegam é filme. Red Dead Redemption é filme de cowboy, sim. GTA é filme de ação, violência nos 90, etc. Sim. Ela é no ar, é, obviamente, filme no ar, tá ligado? E assim por diante. Esse, eles têm muito, muito Akira Kurosawa pra ver. Lógico, muito filme de Kung Fu pra ver. Cara. Dá pra fazer muito um filme desses, assim, sabe? Cara, muito. Tipo, talvez não seja próximo, mas eu aposto. Bota uma fé. Eu aposto que eventualmente eles vão fazer, cara. Eventualmente, isso cara. Isso ia ser muito louco. Ia ser muito louco porque ia ser da hora, porque, tipo, você vê, cada entre GTA que eles fazem, eles testam mecânicas novas, tá ligado? Sim. E ia ser interessante porque daí eles iam poder testar, tipo, mecânicas novas de batalha corpo a corpo, tá ligado? Nossa, tipo, isso ia ser muito louco, pra depois fazer um GTA 6 muito louco com batalhas corpo a corpo muito legais, tá ligado? Nossa, isso ia ser muito da hora, porque eu acho que o tamanho do GTA é mais legal do que as mecânicas dele, porque ele tem um trilhão de mecânicas, aí no fim das contas você fica meio tipo, esse daqui tá meio bagunçado. Pois é. Ia ser da hora se o negócio fosse, tipo, true do rolê, sim, né? É igual o final do Metal Gear 2, que, tipo, agora você tem que vencer o último chefe, que é o mais foda de todos, com esse botão que usa a espada, que você não usou o jogo inteiro. Você passou o jogo inteiro fazendo qualquer outra coisa e agora você tem que usar esse agora botão. Agora é uma espada, sentido, tá filho da toma, puta, tá ligado? É foda. Mas cara. É Rockstar Simulador de Samurai, mano. Tá aí, ó. Tá na mão, tá hein, na Rockstar. Mão, cara. Tá na mão, cara. Se é que eles não estão pensando nisso agora, tá ligado? Pô, então, cara, porque agora eles lançaram 5. Então eles provavelmente vão lançar... eles vão lançar ainda pro PC, né? Que ainda falta lançar. E aí eles provavelmente vão lançar um DLC de história, alguma coisa assim. E aí... Vão meter um entre GTA ali, tá ligado? Exatamente. Eu queria muito saber o que vai acontecer. Provavelmente vamos ver alguma coisa na C3, né? Sim, provavelmente. A C3 tá chegando. Aliás, aproveitando que tá a C3 aí, ó, pros caras ouvirem direito. Vamos lá. E Rockstar. Vamos lá. Vamos fazer uma reunião com todos. Já que a Nintendo é um bando de filho da puta e vocês são legais, pega e faz aí, Rockstar. Exatamente, cara. Aproveita e faz o GTA do Pokémon, todos os bagulhos que a gente falou aí. E, mano, GTA do Star Wars. GTA Star Wars. Depois do No Man's Sky, a primeira coisa que precisa acontecer é o GTA do Star Wars. Sim, então, a gente vai ver o Battlefront que vai ser anunciado e tô falando que tá grande. Então, eu tava vendo o making of dos caras. Cara, Battlefront vai ser louco, acho que isso vai ser louco, o Battlefront. E deles falando, tipo, nós visitamos as locações do filmes, deu tipo... Legal, mas... Ok. Vai ficar bom? Eu não ligo pra onde você foi, tá ligado? Você foi ver gelo? Você não tem internet? Abre umas fotos aí. Abre um monte de bagulho aí, caralho. Assiste o filme, pô. Então, mano, cara. Osso, mas né, muito cara. Bem. O que mais? Tem uma. Já que a gente tava falando de Bloodborne e Samurais. Tem uma que agora que eu estou jogando justamente Bloodborne intensamente, eu diria, tem um que eu queria muito que acontecesse, que é, bom, como a gente sabe, a From Software é uma companhia japonesa e tudo, e eles conseguiram a mecânica e a dificuldade, ela é afinada justamente para essa estética japonesa e tudo. Sim. O porém da questão toda é que eles sempre, o tempo todo, fazem... Temáticas medievais. Sim, ou europeias, tá ligado? Então, pô, Dark Souls, Demon Souls é meio... Que é uma ideia idiota. Por que vocês fazem isso? Mas assim, beleza, entendeu? Tipo, Sussa, é a fascinação do cara, do criador lá. O cara curtia muito ler essas histórias, ler uns Lovecraft, ler umas paradas doidas, assim. Europeia. Era o que ele curtia, era o que ele curtia quando era moleque, e é o jogo que ele fez hoje, assim. Otário! E o Bloodborne é todo vitoriano e tudo e tal, é tudo nessa uma versão bem fantasmagórica e perdidona e mais confusa e caótica de Londres. E imagina se Londres fosse exatamente igual ao Bloodborne. Nossa, velho, é muito, muito estranho, assim, é um lugar muito horrível pra se estar. Cara, com um corvo gigante. Nossa, Chester. Horrível, Chester pulando. Fantasma e aí estilosos. Eu fiquei pensando nisso, de por que, já que esses caras são japoneses, por que eles não fazem um Bloodborne, um Souls, justamente num pico... Japonês. Oriental, sabe? Oriental. Japonês, mas por exemplo, tipo, pô, pega aí, nossa, pega todos os lances de demônios japoneses, sabe? Desde... dos Onis e dos fantasmas e tudo. Pega toda essa mitologia de terror japonesa que é ampla pra caralho. E faz um jogo sobre um samurai caçador de demônios, cara. Isso é muito isso. Louco. Bloodborne, tá ligado? Louco. Acabou, tio. É só fazer isso, cara. É só fazer que isso. O que vocês estão fazendo? E coletar muitos dinheiro, muitos cara. Muitos dinheiros. É só... Cara, o Bloodborne funcionou pra caralho, sendo que é tipo... É um meio que quase um mod ali do Dark Souls. Tem muita coisa ali do Dark Souls que é muito parecida, tem muita coisa que é muito diferente, mas são jogos bem similares. É um assim. Dark Souls com um revolvinho. É, são jogos bem similares. Mano, esse não, cara. Esse ia ser um esse negócio diferente. Ia ser, sabe, samurais, espadas, demônios gigantes tentando te fuder. Sim, cara. É, ia ser muito foda, cara. Ia ser legal pra porra, muito, cara. Muito, muito foda, cara. E é isso, né, cara? Foi depressão bastante não, pra todo mundo, né? Não, jogo do Motorball, velho. Primeiro nossa, mesmo. O GTA de jogo Gun, do Motorball, velho. Que ia ser fudido. Se não leu o Gun, não leia. Não, não li, é verdade, velho. 9 volumes, é ridículo. E é o melhor quadrinho. Mangá de do é um universo. Puta mangá. Ninguém é um puta escreveu mangá. Nada tão bom na face da Terra. Nem One Piece é tão bom. É o puta principalmente mangá, porque One Piece tem 900 volumes e Gun tem 9. E olha que é o Raoni falando que One Piece não é tão bom, cara. Sério, Gun veja é, bem, tá Gun ligado? É melhor que é G-U-U-N-M, velho. Procura essa porra. É um bom quadrinho mesmo, cara. O GTA de Gun ia ser a melhor coisa, porque você, tipo, você pode morar na cidade da sucata, você pode caçar recompensas cortando a cabeça dos caras, você pode jogar motorball, você pode ser um robô gigante no Coliseu, e pro meio você do pode deserto. Ir pras fazendas no deserto, uhum. Lutar com o Dan, e você pode ir pra Zalen, velho, bater pois em todo é, mundo, cara. Porque lá todo mundo é fraco. Foder com os burguês, fi. Mano, ia ser louco, ia ser bem louco. Cara. Mas se não. Mas só um jogo de motorball já ia valer. Só um jogo de motorball. O que é motorball? Motorball é uma corrida que, tipo, engano, todo mundo tem, eles são meio pessoas, meio robôs. Uhum. Motorball é um esporte que, tipo, é igual Fórmula 1, só que... Só que é legal. Bate, só que são robôs com rodas nos pés, eles correm a 300 km por hora num circuito em que eles têm que terminar a corrida com a motorball, que é uma bola de 40 quilos com um motor que faz ela ficar, tipo, ela tem várias bolas, igual a bola do Katamari, só que essas bolinhas de fora, elas ficam girando muito rápido. Sim. Então a bola fica se debatendo, tá ligado? Entendi. Então, e o único jeito de você parar a bola é botar os desenhos de um buraco específico e apertar um botão pra ele parar a bola. Você tem que segurar ela igual uma bola de boliche. E daí ela para o motor, tá ligado? Daí você segura a bola. E tudo isso enquanto você tá 300 km por hora e com um monte de outros robôs tentando te matar, só que daí, tá ligado? Tipo, você é um robô que, tipo, um braço seu é uma clava, ou uma espada, ou uma massa. Então, tipo, são vários caras se quebrando a 300 km por hora pra terminar a corrida com a bola, tá ligado? Entendi. O primeiro que terminar, acho que 70 voltas, alguma coisa assim, com a motorball ganha. Caralho. E tem, mano. Tipo, acho que 3 divisões em que, tipo, cada divisão é a mais rica, tá ligado? Sim. Então a mais foda são os robôs mais fortes de todos. Assim. Entendi. Isso ia ser muito da hora, foda, cara. É também. Muito louco esse jogo, cara. E, tipo, a primeira divisão é só uma corrida. Igual de NASCAR, tá ligado? É só um circuito oval, assim, que os caras ficam se quebrando. Mas a segunda, ela é tipo uma pista de Hot Wheels, com looping e vários espinhos e coisas, e pipes e, tipo, umas partes que não tem... Porque a maioria da pista é como se fosse um tobogã, tá ligado? Sem a parte de cima, assim. Sim. E tem partes que são fininhas, que você pode cair lá embaixo, e lá embaixo tem, tipo, chamas e espinhos, tá ligado? Pra todo mundo morrer quando cair. É muito, muito foda. O jogo de motorball ia ser a melhor cara, coisa. Ia ser bem da hora, cara. Isso ia ser muito louco. Você customizar seu robô, tá ligado? E por aí vai. Ia ser bem legal, nossa, cara. Ia ser demais. Jogar online os cacetes. Melhor que o Mario Kart Need for Speed. Cara, nossa. É, velho. Tenso. Bom... Chega. Acho que a gente já se deprimiu bastante. Não, chega. Essa vez foi pior, cara. Acho que a gente teve ideias ainda mais específicas. A gente teve ideias mais específicas e a gente teve que reviver as ideias da semana passada. Ou seja, tipo, foi dobro de depressão, meu cara. Meu Deus, cara. Que horrível, foi cara. Foi osso. Que horrível. Bom, a gente vai fazer uma pausa pra gente, pro chuveiro chorar um pouquinho. Nossa. E daí a gente volta porque eu sinto cheiro de fritura. Já voltamos. I don't like to follow the rules, and that's just who I am. I hope you understand. And now I don't really think y'all cool. E voltamos! E agora, depois de tanta depressão, a gente vai se deliciar e entupir nossas artérias com... Sim. Aquele momento que vocês já sabem qual que é, porque já faz 55 episódios que vocês estão ouvindo a gente. É perguntas e respostas! Eu queria Só levantar um ponto. Vocês sabem por que é o Daniel que sentiu o cheiro de fritura? É porque eu amo uma fritura. Porque o prato dele é o com pastel. É o com pastel, cara. É, isso mesmo. Matou a pau, assim, o prato do Daniel que tem o pastel, cara. Exato, cara. Pastel. É, eles me conhecem melhor do que a minha mãe. Muito bom, muito bom. E pra quem não sabe, né, pra quem é completamente alheio, esse é o momento no qual a gente lê perguntas e a gente responde a elas. É. E quem que vai ler as perguntas? Eu vou ler. Nós mandamos respostas. Porque é o que eu faço, cara. Eu vou ler perguntas, cara. Então, porque ele é o único que sabe. Então lê aí umas perguntas tá pra nós responder. Não, a gente não sabe ler. Vamos lá. Primeiro é o mesmo cara da semana passada, que é o grande Lucas, senhor Lucas Alberto. Lucas Alberto. Que manda sempre aquelas streams de Destiny. Eu já vi esse menino jogando Destiny. É um estouro. É um estouro. Ele é muito bom. É nosso grande funcionário público. Vamos lá, Lucas Alberto. O que acharam da decisão da Band em anunciar que a próxima expansão de Destiny não terá raids? Cara, eu acho que não foi uma decisão da Band, né? Foi uma decisão da Activision. Da Record. Que é realmente, foi da Record. Foi da Globo. A culpa é da Globo. Mas não foi. Isso foi. Obviamente, isso não foi uma decisão da Band. Isso daí é coisa da Activision. E muito provavelmente, assim, eu não posso falar, digamos que eu sei de coisas, mas digamos que, assim, talvez, quem sabe, se eles não estão lançando nada agora, é porque muito em breve eles vão anunciar que terá algo novo com muitas coisas novas. Nós vamos cortar o fluxo de coisas legais grátis pra vocês. Por quê? Porque a gente vai cobrar por coisas novas. Exato, exatamente. Exatamente. Então, cara, eu acho que, assim, eu acho que a Activision tá se achando muito no sentido de... Porra, ela acha que a porra do Destiny vai durar muito pra caralho. Ela acha que ela fez o novo God of War e a gente sabe como isso acabou. Né? Exato, entendeu? E eu acho que assim... Não, ou não acabou. Não... Acabou no Ascension. É meio tiro no pé porque... Exato, é meio tiro no pé porque assim, eles falam que, ah não, temos cada vez mais jogadores de Destiny e tudo mais. Mas cara, pra esse número cair, é muito fácil. É, tipo, 3 dias. É muito fácil, tá ligado? Eu tenho certeza que não tem tanta gente que tá jogando mais... Destiny, assim, o nível de digamos, de pessoas conectadas aos servidores de Destiny deve ter cai muito quando não tem essas expansões. Tipo, cai muito. Então, as pessoas param de jogar. Tem um motivo pro número de jogadores de Minecraft não ter caído, que eles não estão cortando pra, tipo, tentar eles lançar só... outras Exato, coisas. Exato, eles tá só botam coisas novas, coisas maiores, jogando, mais plataformas, tá ligado? É a expansão. Ah, e também tem aquele grande lance que Destiny é um saco, né? Isso é importantíssimo, tá ligado? Então, sabe como é que é complicado. Talvez seja, cara, bom lembrar que... Isso é meio complicado. Mas cara, eu acho que... Relaxa aí que, ó, no fim do ano você vai ver que vai ter um lance aí da hora. E vai ter outros jogos que são bem legais. Pra quem curte Destiny... e tem outros jogos, vai, também. Mas lembra que eles não gostam de você. Cara. Eles só querem seu o seu dinheiro. Exato, né? Exatamente. Marco Antônio Veloso Figueiredo Jr. Júnior! Grande Júnior! Marcotino! Grande Makoto mandou uma pergunta. Menino, qual o sabor de pipoca de micro-ondas favorito de vocês? Aquele que tem manteiga? De micro-ondas é meio complicado. Mas não que não tem manteiga, você bota manteiga depois, cara. Também, né? Eu acho que, tipo, sabor. Tinha assim um de bacon, assim, que bacon. Era bom. Bacon. Mas não é nem bacon de verdade. É tipo pó de bacon ali, tá ligado? É pó com um cheiro de bacon. É meio tudo estranho. Se não curtirem as ondas assassinas, qual a receita ou acessório de pipoca que mais gostam? Quê? Tipo, botar, como você falou, assim, se você não curte botar umas coisas na que você não curte botar na pipoca? É isso. Se você não curte muito pipoca, cara. Eu não sou muito fã de pipoca. Ah, sal. Ajinomoto. Ajinomoto sal, é bom. Sal é gostoso, cara. É bom. Ah, eu gosto de botar azeite estrufado. Eu gosto de comprar pipocas da Pipó. Alecrim. Da Pipó. Sabor de limoncello, lemon pepper e caramelo com flor de sal. Cara. É tipo isso, cara. Não dá, eu não sei. Pipoca é pipoca, sabe? Pipoca você vai lá, como o Daniel falou, bota sal, um sal, bota uma manteiga e já nóis, era, cara. Mano. Fica gourmetizando essa merda, vai se fuder, tá ligado? Manteiga, pipoca com manteiga no cinema, eu acho que é a ultimate pipoca. Exato, cara. Mas eu fico empiriquitando o bagulho ali, tá ligado? Tipo, ideia de merda, tá ligado? Pois é. Tudo bem. Próxima a mandar pergunta é o Enzo Matsukeli. Matsukeli. Salve, Bucaneiro. Salve. Ontem eu fui... o grupo do Outback abriu um restaurante italiano faz um tempo. Qual o nome? Maquecatos. Abraccio. E é foda que todas as coisas deles têm um nome que dá pra você falar com um sotaque assim, tá ligado? Sério? De, tipo, italiano blackface. Nossa, italiano face. Eu não lembro como que é. Ah, é. O happy hour deles chama Laura Felice. É muito bom, é muito bom. E no banheiro eles ficam tocando fitas tarantela, de... Não, eles ficam tocando... O tema do Poderoso Chefão. De italiano. Sério? É, uns caras falando coisa de italiano, tipo... É, não. Cama. Babrimupi. Cobertor. Você vai no banheiro. Eu entrei no banheiro e tinha uma mulher falando. Eu, que porra é essa? Daí é a mulher do curso de italiano falando. Caralho, velho. Muito que engraçado. Bizarro, mas a comida cara. É bizarramente boa. É, os drinks dos. Nossa, é muito bom. Que doido. Porque a gente foi de tipo, restaurante italiano, velho. Os caras vão fazer macarrão. Não, e do Outback, que já é meu. Eu odeio Outback. Eu acho Outback muito nojento. Eles dão canecas de coca. Mas é da hora. Mas... E engraçado. Mas é o Enzo deve o Assassin's ser, Creed. Ele deve colar lá direto, cara. É, ele mandou: salve, bucaneiros. Vocês já se hidrataram hoje? Inclusive, estou me hidratando enquanto. A gente está se hidratando. Enquanto a gente está. Eu mandei a sua foto com as águas pro post da hidratação. Pois é, cara, tudo aquilo é hidratação. A gente leva a hidratação a sério. A gente leva a sério, velho. Água importante. Não queremos porra. Morrer. É verdade, cara. E já ouviram um disco novo do Tyler the Creator? Se sim, yes. O que acharam? Raoni's Nossa, Report. Eu ouvi ainda, acho que umas 30 vezes já. E aí? Na noite que lançou, era tipo meia-noite, eu perguntei pro Daniel, tipo, você já ouviu? Você já ouviu? Daí ele, tipo, ah, preciso baixar. Eu acho que ele não tinha percebido que o negócio tinha sido lançado, sei lá, 3 então, horas. É porque senão ele ia falar, velho, tá, cala a boca, tá ligado? É que o foda é que, tipo, eu acabei de assimilar o CD novo do Kendrick faz uns dias. É. E daí eu comecei a assimilar o CD novo do Earl, tá ligado? Então, o do Earl, eu acho que não ficou tão legal quanto o Doris, mas eu não parava de ouvir. Cara, é que do Earl... Foi bem estranho. É que do Earl tá, tipo, tá louco porque tá diferente, cara. É, então, ele tá, tem uma vibe tá que você pesado, fala, tipo, não, eu quero estar naquela vibe. Tá de novo. Ainda mais é legal que, tipo, ele tá... O CD inteiro é produzido por ele, né? É, né? Ele que fez só uma faixa que é do Left Brain e tudo mais, o resto é tudo foi ele. Uma coisa que ele falou no Doris também, que, tipo, os caras vieram falar, tipo, por que que tem 40, sei lá, tem muito tempo no seu disco que não é você cantando, sabe? É só o seu disco, que não é, tipo, o volume do Odd Future, tá Sim. ligado? Ele falou, tipo, o disco é dirigido por mim, tá ligado? Sim, é lógico. Meu disco num rolê de que, tipo, eu que... Eu sou o maestro do disco. Sim, sim. Eu achei genial. De, tipo, não, mas faz sentido. O faz Tom sentido. Jones não pode fazer isso porque ele nem escreve as letras. Tá sim, então, é, talvez exato. O Tom Jones seja um pouco datado da minha parte. Tom mas, Jones, ok. Sabe, eu achei muito foda dele falar, tipo, não, é o meu disco porque eu que dirigi essa porra. Não, faz acho sentido. Muito legal, faz é sentido. Igual a capa do disco do Kendrick, o anterior, que é tipo um curta-metragem dirigido sim, por Kendrick sim, Lamar, que é tipo genial. Que é o conceito mais importante é que, tipo, eu sou o artista por trás desse... Sim, eu sim. pensei esse disco. Tá é, que eles falam sobre o CD do Kendrick, né? Eu não lembro quem que foi, acho que foi o Thundercat, alguém que fosse, mano, o Kendrick não encostou em nada da produção musical da parada, mas ele tava lá presente, tipo, em todo momento, tá ligado? Tipo, ele dirigiu o som da parada ali, tá ligado? Você viu que o Flying Lotus, ele fez um especial na BBC, na Radio One, e daí ele foi tocando vários dos sons que são sampleados no Pimp a Butterfly, vários sons que o Kendrick curtia e ele foi citando, tipo, esse é o cara que tá no disco, esse é o cara que produziu o disco. E daí ele tem uns mini depoimentos, tipo, do Thundercat e tal. E do Kendrick, tá ligado? Que louco, cara. Qual que é a fita e tal. É muito bom. Cara, foi uma coisa foda, né, cara? Tipo, esse cara é muito manjudo. Vou mandar pro post. Manda depois. Ah, posta um pouco mais, cara, pra galera curtir. É, então. Da hora. É melhor colocar no podcast, daí já fica tudo junto. Não, é bom, isso é verdade. Mas o do Tyler eu achei muito, muito, muito foda. A princípio ele é muito barulhento, mas depois você vai... É igual do Kendrick, você vai assimilando o disco e tem uma hora que ele bate. Mas a primeira música que é a que vocês estão ouvindo hoje, mas eu não vou contar ainda, então vocês não sabem. É que o Tyler é barulhento, né, cara? Parece que ele tá constantemente frito de muito açúcar, tá ligado? Eu tava ouvindo o set dele no quartel. É de açúcar, cara. É açúcar, ele não usa droga, tá ligado? É açúcar, tá ligado? É de açúcar. É muito cereal com marshmallow, tá ligado? É muito, tá ligado? Mas o set dele no quartel é muito foda, porque, tipo, é muito barulho. Até as músicas que... Tem uma música nova do clipe dele com aquela mina, que ele fala, tipo, ó, eu resolvi cantar numa música em vez de só ficar rapando, e então, tipo, não me xinguem e tal. E daí começa a música e ele tá só gritando, tá ligado? Tipo, velho, por que que... para de gritar os picos, tá ligado? É só a barulheira. Mas é, então, eu vou acabar de assimilar o CD novo do Roll, daí eu pego do Tyler, cara. Mas, nossa, esses foram os melhores 30 dias, se foram. Cara, os maiores. Que mais que vai ter de lançamento? Vai ter o Frank Ocean. Vai ter o Frank Ocean e o Kanye. E o Kanye, pode ser. Ah, é verdade. Vai ter Kanye West. Mas o Frank Ocean não vai demorar mais? Eu pensava que ele só em julho. É logo mais, né? Nossa, já. É, então. É muito foda, né? Eu quero ver esse do Kanye. Nossa, cara, vai ser demais. Cara, lançamento de CD do Kanye West é que nem lançamento de clipe do Michael Jackson no começo dos anos 90, né, cara? É um acontecimento, tá ligado? Tipo, é um acontecimento. É um acontecimento. Mas é igual foi do Kendrick agora, tipo... Cara, não. Não, esse cara, ele precisa trazer algum negócio incrível. Cara, fazia tempo que eu não ficava tão ansioso por um CD novo, cara. Fazia muito tempo, cara. Mas eu achei fodido. É, não, genial. Não, os lançamentos até agora estão sendo foda. Os caras estão mandando demais. E tipo, a pergunta de sempre é, Drake quem mesmo, tá ligado? Nossa, ele também lançou um disco agora, né? Eu ouvi dizer que ele lançou disco novo no começo. A gente não liga. Inclusive, o Enzo também fez uma pergunta sobre o Drake, cara. Já que você mencionou. Ele falou assim, sim, mais uma pergunta. O que os senhores acharam do Drake pagando de amigo gay que se imputesse ao ser beijado pelo amigo que o fez somente para irritá-lo? Tipo, eu não entendi o que aconteceu também. Cara, tipo assim, eu não gosto do Drake, mas eu ficaria puto se a Madonna tentasse me beijar. Cara. Mas assim, não foi pra ficar puto. Não, assim, eu acho que assim, ó. Eu acho que o que aconteceu foi assim, foi ensaiado e tudo mais, tal, no show. Aí ela vai, beijou ele, e aí ele, tipo, ele tá curtindo, tá ligado? Ele tá tipo, me beija, Madonna. Aí quando terminou, ele fez uma cara de nojo. Mas o que eu acho que aconteceu foi que o Drake não sabe interpretar, entendeu? Então, aquela eu acho que é a cara que ele faz pra qualquer reação grande, forte na vida dele, entendeu? Tipo, pra qualquer coisa forte, é tipo, ele tá morrendo por dentro, entendeu? Cara, eu acho muito engraçado que, tipo, o Drake, ele virou o mano da cadeira, né, cara? Naquele clipe da Nicki Minaj, ele foi o mano da cadeira. Ele é o mano da cadeira. Agora ele é o mano da cadeira no show da Madonna também. Tipo, ele vai estar em quantas outras cadeiras, tá ligado? Eu acho que o Drake é o Drake dos Drakes. Eu não queria falar nada pesado, assim, mas, gente, eu preciso ser sincero. Muito bem, muito bem. Próxima pergunta do Renan Luna. O que os bucaneiros conseguem cozinhar? Vários picos. Várias coisas, né? Carnes. Almas de órfãos. Eu não sei fazer arroz. Você não sabe fazer arroz? Não sei fazer arroz, cara. Eu te mostrei um arroz bom. É porque eu quero uma panela de arroz. Eu só quero arroz japonês na minha vida. Ah, entendi. Você só quer arroz japonês. O meu sonho é ter, tipo, uma casa onde a qualquer momento do dia eu possa ir na cozinha e pegar uma tigela de arroz. De arroz e comer, assim, com especiarias. Mas eu sei fazer várias coisinhas. Sei lá, eu sei, tipo, pegar carne, temperar e colocar na frigideira. As coisas. Sim. E fazer saladas. Ah, não sei, cara. A maioria das coisas italianas eu sei fazer por conta de família. Macarrão, lasanha. Lá italiano. Arroz, feijão. Costela do Outback. fácil de fazer tudo isso daí. Que mais? Não sei, cara. Eu cozinhava muito, apesar de eu demorar muito no Villaggio. Sim, eu demorava horas, eu começava a cozinhar no almoço, terminava no jantar. Vou fazer um almoço, a gente jantava também. Exato. Tudo bem que a gente começava, era 4 horas da tarde, mas tipo, isso ajuda. Basicamente. Assim. Mas cara. Ah, tem que saber cozinhar, cara. Não tem isso. Tem que saber e cozinhar. É muito fácil. É muito fácil. Você aprender umas coisas básicas que vão salvar no dia a dia. É muito mais barato. Ah, e muito mais barato. Mais barato. Principalmente se você mora aqui em São Paulo. São Paulo, é muito mais barato. Vítimas do sistema! Renan Luna, tenho mais uma. O que os buscas? Indicam buscas. Para dor nos pés? Escaldapé. Escaldapé. Boa escaldapé, cara. Uma boa massagem. Uma boa massagem. Cremes de cacau, cara. Não, tipo aqueles que você bota no lábio. O que está acontecendo? Pra você fazer a massagem, porque é gostoso, porque ele deixa refrescante. Tipo, a gente foi de escaldapé pra creme de cacau, tá ligado? Exato. É gostoso, tudo é gostoso. Se você achava que escaldapés era uma resposta, tipo, fancy, pega esse creme de cacau. Que só pode ser aplicado com massagem. Sim, com massagem. Senão, quem liga? Não, qual que é a graça? Vitor Dominiciano. Domitiano. Esse é o podcast mais italiano. Tá o dia do Babaribupi. Que música vocês se sujeitariam a dublar no Dub Smash? Nenhuma. Eu não me sujeitaria a dublar nada no Dub Smash. Eu também não. É chato, só tem uma coisa que você pode dublar no Dub Smash, que é Drake. Entendeu? Porque é o único tão sem graça quanto o Dub Smash, então é, sério, só pode gente, ser. É o jogo dos aplicativos. Eu não me sujeitaria a não. Ah, cara, faz não. Quem quer, mas é muito chato. Desculpa, é, mas acho muito... Vocês querem? Vocês estão felizes? Sabe, literalmente, lá, sabe quem é literalmente a única pessoa que eu vi, que por sorte foi a primeira pessoa que eu vi usando o Dub Smash, eu falei, sim, essa pessoa nasceu pra fazer isso. É o Vini Lima, lá da Sony. Mexe cadeira. Não. É o Vini, ele tava dublando a própria música. Ah, não, eu vi duas pessoas pensando agora. Viu o Vini Lima da Sony, que ele gosta de dublar e fazer essas dublagens, de cantar Lady Gaga, sim, fazer isso com o irmão dele, de fazer uns vídeos no Instagram, que é engraçado pra caralho, certo, tá ligado? É pra essas pessoas que fizeram esse negócio. Sim. Pra outra pessoa que também funcionou foi pro Luciano Amaral, que é o Lucas Silvio Silva, do Alô, ou Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum, que ele fez ele mesmo fazendo Alô, Alô, Lana tá Terra chamando quando era criança. Ele mesmo fazendo. Aí beleza, entendeu? Aí é um bom uso. Fora disso. Tão exceção. É muito exceção. Extraordinário. É, fora isso, foda-se. Próxima. Se pegar o aplicativo pra ver o Peter Dinklage dublando ele mesmo no Game of Thrones, tá ligado? Oh, isso é demais. Esse aplicativo com certeza devia existir. Não. Muito bem. A próxima pergunta aqui é de outro Vitor. Dessa vez o Vitor Caldas. E aí, Bucas, tem uma perguntinha. Então manda sua perguntinha. Vai, então vai, mano. Vocês acham que todos esses protestos pedindo impeachment da Dilma vai adiantar? Não. Não. Nem. E se não ocorrer um impeachment, vocês acham que essa mudança melhoraria ou pioraria a situação atual? Primeiro que não vai ter um impeachment porque a presidente Dilma, apesar de ela ser péssima administradora, ela não cometeu nenhum crime. Exato. E é pra isso que serve o impeachment. Sim, exatamente. Tipo, então ela não cometeu nenhum crime a não ser meio burra em alguns momentos. Além de mandar mal. Mas tudo bem, além de mandar mal, exatamente. Se rolasse, digamos que rolasse o impeachment, as próprias pessoas que vão na rua pedir o impeachment sabem que não vai adiantar, porque fizeram essas perguntas para várias dessas perguntas, sim, e falam assim, eu não quero saber quem vem depois, todo mundo falar. Tipo, a galera realmente tá um pouco se fudendo mesmo. É um ódio muito pontual em específico, sim, em relação a PT e acreditar que o PT destruiu o país. Essas são as expressões que as pessoas usam. Pois é, cara. Eles destruíram o país, eles acabaram com isso, ok? Tipo, sei lá, cara, eu olho pra janela e destruiu o país, pelo menos, em muitos sentidos, assim. Eu ainda tô de boa. Eles também... Até onde eu lembro, a gente não tá numa ditadura comunista. E tem vários, claro, a economia tá zoada. Tá, cara, lógico que tá. É foda, mano. Né? Você vai lá dirigir essa bosta desse país pra ver como é que difícil, é. Cara. Com anos e anos de empresas se fudendo, fudendo o país e tudo. Um monte de elite, rico, comunismo, essas coisas. E, russos. E não é, entendeu? É tenso, cara. É tipo, é foda, não é, assim, não é assim, ela simplesmente vai lá e faz as coisas que ela quer. Pronto, tá pronto, tudo está maravilhoso e tal. Em relação a casos de corrupção, ainda bem que tá rolando todos esses negócios, estão saindo na mídia e todo mundo tá falando. Porque quantos anos mais, se não saísse, quantos anos mais você acha que esses caras iam ficar na Petrobras fazendo licitações ilegais, fazendo um monte de coisa? Tipo, pelo menos agora a gente tá ligado, a gente tá esperto, a gente sabe que não vai acontecer. Sim. Isso, ou pelo menos, se vai acontecer por uns de novo. Meses. Sabe? É exato. Se for acontecer de novo, pô, sei lá, vai ter mais. Não vai ser do tamanho que é. Que foi dessa vez. Vai ser de outro jeito. Vai ser de outro jeito. Eles vão sei ter lá. Que fazer por outro caminho. Vai ser por outro caminho, não sei. Tem que renovar o sistema de outro dele, jeito. Mas é complicado, cara. Eu acho que só aqui essas manifestações só são resultado de uma visão 880, preto e branco, só de política, que assim que funciona, sabe? O PT e a Dilma tem várias críticas a serem feitas sobre eles, mas impeachment não faz sentido algum. Não vai rolar e não faz sentido. É, e sinceramente é só olhar pro vice-presidente e achar que... Por favor, gente. Isso é uma boa pedindo, ideia. Tipo, galera, por favor, olha o que vocês estão pedindo. Olha o vice-presidente, é ele que vai entrar. E se não for o vice-presidente, são os piores ainda. Tipo, quanto mais baixo você desce, pior é. Vice-presidente é o Temer, aí depois é o presidente da Câmara, que é o Eduardo Cunha. Pois é. Depois é o Renan Calheiros. Tipo, nenhuma das opções aí é boa, tá ligado? Sabe, galera... tá tudo ruim, cara. Tipo, a galera ruim, realmente cara. Não faz a menor ideia do que eles estão pedindo. Tá ligado? Esquece. Tem uma coisa disso tudo que eu tô ficando com muito medo agora. Tipo, esses vídeos que eles, tipo, que começaram na TV Folha, que eles fazem na manifestação, que são uma coleção de gente falando bosta na manifestação. Isso é muito legal, é muito engraçado, principalmente porque a gente tá meio que do outro lado, tá ligado? Mas isso vai acabar com todas as manifestações populares na história daqui pra frente. Porque, tipo, nenhuma as manifestações que importam são feitas por tipo milhares de pessoas. E sempre vai ter tipo milhares de pessoas que estão tipo lá porque eu acho que alguma coisa está errada, então eu tô aqui. Mas o que está errado? Ah, não sei, essas coisas. Corrupção. Então não, importa, tipo, não vai ter uma manifestação gigante de cientistas políticos que estão totalmente a par do assunto que eles estão defendendo. Então esse negócio de ridicularizar as pessoas que estão se manifestando pode ser aplicado para todas as manifestações. Sim. Então, por mais que um monte de gente ache que eles estão sendo uns babacas por ficar, eu tô revoltado, tudo culpa do PT. Quando for alguma coisa importante, a gente vai poder fazer a mesma coisa, tá ligado? Tipo, tipo uma piada no Running Gag. Um cara tá falando no Electronic esses dias que eles mandaram um tweet de um cara falando, tipo, vocês reclamam de corrupção, mas baixaram o episódio vazado do Game of Thrones. Estamos de olho. E um cara comentou, tipo, a internet adora essas comparações babacas, tá ligado? Porque daí você faz qualquer coisa, parece qualquer coisa. E Sim. É isso que vai fuder com tudo que a gente quiser mudar no futuro. Você vai poder entrevistar um idiota na rua e ele vai falar alguma coisa burra. E daí você vai perder todo o seu caso. Porque olha só esse burro que tava na sua manifestação. Então eu tô realmente preocupado com isso. Porque se esse é o único meio que a gente tem fora das eleições, que não adiantam. Eu acho que é assim, a gente inventou esse sistema democrático moderno e tudo mais, sabe? Desde, sei lá, Revolução Francesa, mais recentemente com os parlamentarismos e blá blá blá. O Brasil em si saiu, só virou uma democracia de facto, assim, há 30 anos. Faz muito pouco tempo. A gente ainda está aprendendo muita coisa. Mas o problema é que a gente, de fato, já adotou coisas que são levadas a 100, 200 anos, sabe? Sim. E é um sistema que... a gente precisava do sistema de representativo, porque todas as pessoas do país não tinham como ter acesso... E comunicação, uma linha de comunicação com seus representantes. Então era assim que você fazia. Você bota aquele cara, você votou nele, então tudo que ele falar é como se eu estivesse dizendo lá no poder, digamos assim. Mas hoje em dia as coisas são um pouco diferentes, sabe? A gente tem tecnologia, a gente tem a forma como a gente se comunica muito mais ampla, muito mais variada, muito mais acessível. Então, eu acho que seria interessante a gente começar a pensar em maneiras de a gente consertar esses problemas da democracia. Sim. Tipo, sobre representatividade, tinha que ter um site do governo que mostrava todas as atividades dos políticos naquele momento. Qual que é a agenda do político naquele dia? O que ele vai fazer? Tinha que saber isso, tinha que ser tudo... Abrir o jogo mesmo, tá ligado? Tem que ser público, o cara é funcionário público. Isso tinha que ser explicado, tinha que ser mostrado, entendeu? Isso tinha que ser feito às claras, sabe? Sim, sim. Você tinha que poder assinar, sei lá, newsletters e formas de, tipo, de receber notificações e informações da forma que o seu cara que você botou e representou, como ele está te representando, como ele está votando nas decisões da Câmara, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. Eu acho que isso é muito mais importante da gente decidir se a corrupção, porque afim acaba, chega, nós está destruindo nosso país. Isso é tipo não manjar nada de como funciona a política, sabe? Acho que é só político e é isso. São os caras que decidem. Eles que são ladrões, é eles que fazem tudo. Ah, e nós somos grandes idiotas por deixar, sabe? Não é assim que funciona, sabe? Sim, cara. É muito mais complexo que isso. E o bom é que a gente tem a oportunidade de ver tudo isso e discutir tudo isso, quando antes a gente não tinha. Acho que continuem discutindo isso, pensando em novas ideias. Que eu acho Fazer uma manifestação contra o mal, galera. Só não faça uma manifestação contra o mal. O mal. A chega do mal. Abaixa o mal, sabe? Acho que esses caras... Eu acho que todos os políticos tinham que ganhar salário mínimo, tá ligado? Sim. E sem nenhum benefício. Porque daí você fica ouvindo essas coisas, tipo... as esposas dos deputados estão reclamando que não ganham mais passagem aérea. Tipo, E daí elas estão falando, tipo... mas mulher de político sofre muito. Tipo, velho, não é que você não merece ganhar uma passagem pra ir pra onde você quiser visitar o seu marido, caralho. É porque não é idiota que alguém pague pela sua passagem, tá ligado? Sim, porque cara. Alguém pague por qualquer coisa. Não, tem muitos... Assim, é imbecil que eles ganhem tanto dinheiro e tantos benefícios. Sim, sim. E possam votar, tipo, se eles vão mudar o salário deles, tá ligado? Então, esse eu acho que é o problema, assim. É o 880 dessa situação, assim. Eu acho que não pode nem ser tão... Tipo, eles não podem ganhar salário, nem salário. Eu acho que eles têm que ganhar um salário relativamente bom. Porque se a ideia na teoria da democracia, todos têm direitos iguais e todos podem participar do processo democrático, todos podem ser políticos, o que a gente sabe que na prática não é verdade. Mas, sabe, se a ideia é que qualquer pessoa pode ir lá e se candidatar e vencer, pô, isso é importante que tenha... que a pessoa ganhe o salário por isso. Porque senão só rico vai ser sempre, vai ser só o político, entendeu? Sim. Mas eu acho que eles deviam ganhar salário mínimo, porque daí ao invés deles lutarem pra mudar o salário deles, eles lutariam pra mudar o salário mínimo. O lance é que tipo, você não pode deixar o lobo tomando conta do galinheiro só, entendeu? Então, essa é a única coisa. Tipo, você não pode deixar os caras decidirem pelos próprios salários. Eles decidem dele só. E os benefícios são imbecis, tá ligado? Sim, tipo, sei lá, eu acho foda que... Eu acho que se você abaixar o salário deles, você já filtra um monte de gente... Daí, tipo, se você quiser ser político, você tem que querer ser político. Exato, você não pode querer ser rico e daí virar político. Tá, claro, claro, claro. Eu entendo isso. E o foda da é igual você falou, tipo... Todo mundo pode ser político, mas não. Todo mundo que puder arcar com a campanha política pode ser político. Que é muito caro. Que é tipo, todo mundo pode correr na Fórmula 1 se tiver um carro. É, todo mundo é. Se for um playboy que nem o Ayrton Senna, tá ligado? Exatamente, tá ligado? E assim funciona a política, é muito bizarro. Então, isso é verdade. Se tem uma coisa que me deixa mais triste do que os jogos que não existem, ou o fato de que não tem Onimusha 3 na PSN, é isso, sabe? De que tipo, os caras que vão... que podem mudar se esse negócio vai ser justo ou não, são os caras que estão ganhando muito dinheiro mantendo com isso, mantendo esse sistema, tá ligado? Exato. Por isso que eu acho que é isso, assim, a gente fala muito de representatividade, eu ainda acredito em representatividade, porém, ela precisa ser feita de uma outra maneira só. Porque isso tudo que você falou, eu acho que consegue se, não justificar, mas consegue se controlar, se fiscalizar, mas se realmente essas pessoas estiverem olhando. O cara... Se os deputados vão lá, sim, aumentou o salário, sim, aí você dá uma ligada no seu deputado, você tá louco, maluco? Por que você mandou isso? Você não pode fazer isso não, cara, baixa esse... pode revogar essa lei agora, e um monte de gente liga, um monte de gente é contra isso, pô. Mas é isso que é foda, sabe, tipo, eu tenho que ser babado o cara que me pede coisas. Sim. É muito zoado. Velho, o Mortal Kombat pesa 33 GB. Sim, enquanto nós estamos gravando, estamos baixando o Mortal Kombat. É culpa da Dilma isso aí, cara. 33 GB. É comunismo. Que treta, e os caras reclamavam do peso do GTA V no PlayStation 3. Pois é, cara. Agora é tudo assim, cara. Vamos nessa, então. Vai. Dilma, abaixa o peso do meu Mortal Kombat. Próxima pergunta do Luiz Gustavo Nunes Marinho. Marinho! A gente pode colocar a última pergunta no começo. Chorume Watch, tem uma pergunta aqui. Tá, vai. God Gundam ou Eva 01? Cara, eu sou grande... Eva 01. Eu curto muito Eva, cara. Eu curto muito Evangelion. É o melhor, então... ele é tipo... Ele é lindo. Eu acho que Gundam criou toda a geração de mechas gigantes que vieram depois dele. Claro, claro. E é por isso que o Eva 01 é muito mais legal. Sim. Tipo, ele não parece... Ele é uma outra classe de robôzão. Ele outro é completamente diferente, tá ligado? Sim, então, total, concordo. Eva 01. Aliás, todos os Evas... Eu acho que todos os Evas antes dos Gundams. Eu acho qualquer Eva foda, mais eu acho muito foda. Minha e eu acho Gundams muito fodas, hein? Sim. Eva... O God, aqueles Gundam com asa, vai se fuder. O Makoto tava reclamando comigo disso um dia. Os caras tão no espaço, por que eles têm asa? Mas é verdade, né, cara? É completamente idiota. Eva, o nosso amor, na última astronave. É essa música que vai tocar hoje. Marcos Paulo Coutinho, Witcher 3, quem está no hype e o que acham da dublagem? Eu vi o último trailer que passaram, eu achei bom, a dublagem não tá ruim não, e cara, eu não tô tanto no hype porque eu joguei muitas coisas similares nos últimos tempos que não sei se eu vou ter a mesma vontade de jogar, sabe, porque é um jogo grande, é um jogo que você precisa de horas e é um jogo razoavelmente complexo que você precisa entender sistemas, e é uma história que tipo, já tá no 3, então você vai ficar meio perdido, sabe, que você vai ter que ler algumas paradas. Então, eu nunca joguei. Então. Eu joguei um pouco do 2. Não, você vai ficar meio perdido. Eu joguei só um pouco, tá ligado? Então, sabe, tipo, é um pouco... precisa de um esforço pra jogar o 3, então o meu hype não está tão grande. É meio Metal Gear 5. Quem está no hype? Quem jogou todos os outros. Exatamente. Mas, daqui a pouco, daqui a uma hora, na verdade, eu tenho uma apresentação do Witcher 3 lá que eu vou ter que fazer, então. Eu vou lá ver e conto pra vocês no próximo podcast. Louco. Que tal? Felipe Bragoni mandou a próxima pergunta. E aí, Bragoni. Bucaneiros belos e hidratados. Tudo suave? Tudo certo, tudo, mano. Tudo hidratado e belo. Tudo suave. Churrasco grego. Algum dos bucas já encarou essa iguaria ou outras comidas igualmente trash? Então, cara, deixa eu te contar um segredo. No resto, o churrasco grego só é algo mal visto no Brasil, porque no resto do mundo eles chamam de kebab e é maravilhoso e todo mundo come. Eu vi aquele mundo, segundo os brasileiros, o cara foi pra Grécia e daí ele comia, sabe? É. E era um churrasco grego. É. E era a coisa mais linda do mundo, eu queria muito. Cara, tem uns kebabs fenomenais em Amsterdã. Sim, sim. Na França mesmo. Fast food na Europa é kebab. É churrasco grego. E eles são sempre muito bons, porque são feitos de fatos. Por turcos e gregos, feito, sabe? Feito com carne de grego, tá ligado? Com carne de grego. Com carne de grego. E a igreja é o seguinte, cara. Se você mora em São Paulo e nunca comeu comida estranha, velho, na rua, você cara, não você mora em São Paulo. Você não mora em São Paulo, exatamente. Você é um péssimo paulistano. Exatamente. Agora, na Cracolândia, e eu vou começar assim pra vocês terem uma ideia. Ok, vamos ver como isso acaba. Na Cracolândia, eu não lembro, mas tinha um restaurante que chamava Habib Ali, que é um restaurante muito trash de comida árabe, que a mulher que era dona ou alguma coisa assim vazou, e daí ele mudou de nome só, mas é o mesmo restaurante ainda. Tipo, naquele guia da culinária ogra tá como Habib Ali, o endereço é o mesmo, os caras são os mesmos, só saiu uma mina, uma velha tia. Eles fazem uma shawarma, velho. Foda. Nossa, é tão... Não, tipo, eu sempre vou lá no sábado, quando eu tô aqui em São Paulo, e, tipo, na sexta eu já tô, tipo, ai, amanhã eu vou comer aqui, vai ser tão bom. Sério, é uma das melhores comidas do mundo. Eu sempre fico, tipo, passando mal depois. É. Mas é muito bom, mas vale muito a pena. E comer podrão é... É, tem que comer podrão. Comer mano. Podrão é não, louco, cara. E pior que todas as comidas deles são muito, muito da boas. Hora, mano. Não, é, só tem que comer. Fica na Cracolândia. Mas é bem de boa, nunca aconteceu nada. Come um shawarma e fuma uma pedra. Exato, cara. Assim funciona. Sérgio Francisco, vocês viram o caso da pastelaria que foi fechada e tá passando por investigação de trabalho escravo e uso de carnes de cachorro nos pastéis? É, teve essa fita, trabalho cara. Escravo fazer caralho. Pastel, tá ligado? Os caras fizeram umas pirâmides e os caras estão fazendo pastel. Uma pastelaria, os caras montaram uma pastelaria, tá ligado? Caralho, velho, eu não tava sabendo disso aí, não. É, teve essa fita doida assim, cara. Ô, Sérgio Francisco, lá no Rio, sério? Cara. Onde? E aí, onde? Meu? Ah, e aí que é isso aí que ele acabou de falar, trabalho escravo e pastel de cachorro, cara. Caralho, mano. Eu sou um cara que é escravizado pra matar cachorros. Então, isso que eu falo. Tipo, que, é qual é a parte do escravo, assim? Tipo, o cara não tinha contato com outros seres humanos, ele não ficava dobrando pastel o dia inteiro, cara. Era uma pastelaria no meio da selva. 24 assim, horas, sabe? Exato. Tipo, tinha um bunker de pastel. Gente. É, exato, então, exato. Que bizarro isso, mano. Eu sei que eles escravizavam pessoas pra fazer a massa do pastel dentro de um bunker. Talvez, talvez. Louco. Talvez. Não, ó, Sérgio, mande reportagem sobre isso aí no comentário. Mande fotos. Fotos ou não aconteceu. Nos comentários do podcast, no Conversa da Max Rebo. Se você mandar um pastel de dog, manda aí pra nós. Ou manda um pastel ou de dog. Manda um pastel de dog. De dog, tão fofinho. Pastel de dog, daí tem salsicha. Dog! Batata palha e purê do bagulho. Tudo bem, próxima pergunta do nossa, Ricardo Brito. Bom, da por que você ama uns e come os outros? Isso é bom, velho. Mas acho que tem, cara. Pelo menos salsicha com purê de batata. Isso é da deve, hora. Eu já vi já cara, pastel de hot dog. É que tipo, tudo bem que Bauru é a versão brasileira dos Estados Unidos, mas lá tem, tá ligado? É, cara, aqui na Paulista tem a pastelaria da Maria que eles têm de estrogonofe, cara. É mesmo? Nossa. Pastel de estrogonofe, cara. Deve ser uma bagunça essa porra. Tem de feijoada, assim, feijoada nossa, completa. Então é foda. Você tá louco, cara. É foda. Ricardo Brito. Completo. Ricardo completo. Ricardo Brito feijão da Silva. Porco, em volta de um pastel, uma coisa maravilhosa. Meu Deus, cara. Vamos lá, próxima pergunta do Ricardo. Olá, Bucas, se vocês pudessem ser um mago elementar, qual elemento cada um de vocês escolheria? Olha só, cara. Escolheria o trovão. Putz, será? Trovão é uma boa. Ou mas tipo, depende, isso é um elemento também, né? Ah, escolheria água. Água, eu acho que ia falar. Entre, a água entre os é mais quatro. Legal, porque você pode beber uma água. Elementos. E você pode afogar os outros caras, tá ligado? Sim. Eu lembro que no Shaman King tinha um episódio que o cara fazia só uma bolha d'água em volta da cabeça do moleque, daí ele ficava afogando, eu achei genial, né? Só um pouquinho d'água, assim, eu já sim, afogo. Sim, já é bastante, já. É cara, o Avatar, o universo todo do Avatar, não o do... O do Michael Bay, não, o do James Cameron, ou do Avatar, Narnia, ou do... Navi, sei lá, aquele bagulho. O do Aang. O tanque voia. Ele faz... Tem uns caras da água que ficam muito fodas, eles conseguem até controlar sangue, porque afinal tem água no sangue. Exato. E aí ele consegue controlar o sangue, tipo, das outras pessoas, assim, que é super uma técnica super proibida. Você vai num depósito de bebidas, assim, e daí é o seu cenário dos sonhos, você mata todo mundo. É, então, esse que é foda só, porque o tempo inteiro eles têm que... Todos os caras de água, eles andam com uma garrafinha. O tempo todo, porque eles têm que controlar um squeeze em roupa da academia. Então, pensando, assim, no universo, por exemplo, do Avatar, eu gostaria de ser ar. Porque você pode voar a hora que você quiser. Você pode voar, né? Isso quando... que eu tô pensando. É só você pega um planador, monta um planador e controla o ar que leva o planador. Talvez estejamos todos muito indecisos. É, tipo, e é engraçado porque o fogo é o mais poderoso e tudo mais no começo, assim. É o mais poderoso e tal, mas, cara, ele não é tão poderoso ele assim. Ele só bate nas pessoas. Entendeu? Ele só bate nas pessoas. É, porque o de terra, por exemplo, a mina de terra lá, que é a cega, ela consegue ver tudo durante... quilômetros por quilômetros ela consegue ver tudo que toca a terra, e ela consegue sentir tudo, e batimentos cardíaco das pessoas. Tipo Daredevil, tipo né? Tipo Daredevil. Nossa, eu queria muito um cego que fosse cego nas coisas. De verdade, assim, né? Escreve um personagem cego. Não, foi o que eu tava falando do Falcão, cara. O engraçado do Daredevil é que, tipo, a interpretação de um homem cego em Hollywood é, tipo, o cara olhando pro lado, tá ligado? Oh, meu Deus, eu sou cego. Tipo, eu tô falando com o Raoni, mas eu não tô olhando pra ele, tô olhando pra mesa ali. Oh, essa eu interpretação, sou cego, né? Eu sou e cego. O conceito de homem cego é um cara que enxerga melhor que todo mundo. É, tá pois é, cara. Então, porque... Você é cego? Ninja! Não, é engraçado que todo mundo traz, tipo, todo... Então isso que é coisa engraçada, todo mundo fala, tipo, nossa, sério, que bad, hein, Daredevil? Tipo, ninguém, tipo, todo mundo fala, meu, como se fosse mó pesar, assim, pro cara, tá ligado? Tipo... Não, na verdade eu sou bem de boa. Não, na verdade eu consigo ver com os meus ouvidos. Mas é, acho que seria essa. Qual seria a sua... Cara, lembrança? Terra é legal, cara, é que são tantos elementos tão da hora, tá ligado? É. Tipo, tipo, fogo, acho que era a escolha que eu faria se eu fosse moleque, tá ligado? Seria então, coração. É, seria coração. Pra esse falar com os animais. Porque vem com um macaquinho. Vem com um macaquinho. Sim. Esse totalmente ia ser meu elemento. E eu não tenho amigos. Tem alguém com quem conversar. Eu vim com um saguizinho e um colete. Da hora. E um colete. Muito bom, muito bom. Vamos. Hidaki Yamamoto. O que o Falcão de hoje falaria para o Danibas do passado? Yamamoto. O que o Falcão de hoje falaria para o Danibas do passado e o que o Danibas de hoje falaria para o Falcão do passado? Boa. Muito bom. O que você falaria para o do passado? Ah, difícil, cara. Eu ia falar... Calma, cara, sua barba vai crescer e vai ficar muito foda. É isso que eu falaria. Eu ia falar pro fogo do passado. Calma, cara, você vai parecer o jovem Abe. É isso. Um dia você consegue. Você vai parecer o jovem Abraham Lincoln, cara. Fica de boa. Depois se vocês falassem fora Dilma pros dois. É, tipo, e daí hoje vocês seriam outra pessoa. Ó, Dilma... comunista. Daí quando ela aparece assim, tenha medo dos comunistas. A ministra Dilma provavelmente vai ser candidata a presidente. Daí você, tipo, está acontecendo? Eles me avisaram. Ia ser muito foda. Eu vou estar passando a falar pra eles: tenha medo dos comunistas, cara. Eles vão ser um problema de novo. Eles vão ser muito de direita, assim. Cara. Só tipo, fora Dilma. Fora Dilma. Fora muito bem. Lucas Sá mandou a próxima pergunta. Lucas, vocês são jogados num coliseu e tem de matar uns aos outros. Qual arma vocês usariam para aniquilar o amigo ao lado? Cara, quando eu vejo essas coisas de coliseu, Roma e tudo mais, eu vejo que tem um dos caras lá que tem um escudo e um arpão gigante, tá ligado? Por que você precisa de outra coisa? Isso serve para matar leão... Serve pra você matar os bichos que jogam além de leão. Sim. Já serve pra matar leão, todos os outros caras que outros vão caras. Tentar te matar. Cara, tipo, o lance é muito esquema. Ou uma alabarda. Que é tipo, você tem a cutucada da lança e você pode cortar coisas à distância. É verdade. A alabarda também é uma coisa boa. Não, acho que uma espadinha. Porque a lança é muito grande. Depois que você passa a ponta da lança, o cara já era, entendeu? Então, por isso que tem a alabarda. Porque tem escudo. Então, o escudo eu acho que é cheat pra essa pergunta. Mas tem que escudo. Não, eu sei, mas acho que tipo, a dificuldade, a graça da pergunta é tipo, escolhe um rolê. Tá não, tipo, cheat é tipo, vou escolher uma Uzi, tá ligado? É cheat, tá ligado? Na Roma, tá ligado? Tipo, eu escolho o campo de força e armadura, e daí uma lança, bem comprida. Não, mas cara, mas é um escudo mesmo, é cara, tipo, que as pessoas um escudo. Não, eu entendo, é só que, tipo, perde um pouco da graça, tá ligado? Cheat é você montar no elefante, tá ligado? É cheat, cheatão, velho. Ou você o tridente é legal também, porque você pode, tipo, o cara vai te atacar com uma espada, você... e tem também os caras com a rede. Tem os caras com a rede. O cara com a rede é bizarro. Esse fala assim, nossa, cara. Eu acho que esse cara ia sobrevive porque esses caras ficou com dó dele. Tipo, mano, era uma rede pro brother. Mas é que era sempre um cara com a rede e o outro com o tridente. Com o tridente. Eles iam juntos. Exato. Não, assim, não era o mesmo cara com as duas coisas. Exato. Era o cara com uma rede e um tridente. Não, porque eles jogavam com as duas mãos. Ah, é, né? Era sempre um brother. Uhum. Era sempre um brother que é o Salsicha, assim, e o outro é o Scooby. Muito bem, muito bem. Próxima pergunta. Nós temos aqui. O próprio Lucas Sá mandou uma outra e é específico para o Raoni. Específico que ele fala o seguinte: Raoni, dá uma opinião agora sobre algo bem específico. Vai lá, cara. Algo bem de nicho. Eu acho que paçoquita é a melhor paçoca. Boa opinião, cara. Muito bem. Eu concordo. Diogo Tamashiro, o gravador está em risco de cair novamente? Não, agora ele está no chão. A não ser que abra um buraco no chão aí, daí o que sempre pode acontecer, né, galera? Pode vir acontecer, cara. Então, muito bem. Junto Cecílio, queria saber mesmo de vocês o quanto de força envolve terminar uma HQ. Se vão em noites em claro, o que fazer quando bate aquele pessimismo louco que dá vontade de desistir? Eu sempre desenho umas bostas nos post-its, mas quando sento pra desenhar uma história completa, vejo que não tem o superpoder que vocês têm de seguir contando a história até o fim. Logo, desencano e ligo o videogame. Helpa os fio aí, os tio aí. Cara, tipo, exige um certo grau de força de vontade. A grande real é que pra você acabar algum bagulho, você tem que adquirir um certo skill, que é tipo, você se odiar se você não fizer o bagulho, tá ligado? Tipo, isso é um skill importantíssimo. Então, tipo, toda vez que você falar, não vou fazer esse quadril, vou jogar videogame, você começa a se odiar, tá ligado? Eu sou um merda, porque você nunca curtiu o jogo que você tá jogando, tá ligado? Infelizmente a gente perdeu esse skill no último ano. A gente totalmente se ama agora, tá ligado? Quando a gente fala videogame, nossa, eu totalmente vou jogar videogame. Eu vou passar 3 dias jogando essa Cara, é fácil falar assim, mas é tipo, não desiste, tá ligado? Vai tomar um copo d'água, vai dar uma cagada, volta e continua o que você tá fazendo. Só. Tipo, e estabelece assim, se você tá criando um bagulho longo e você quer jogar videogame, jogue algo casual, tá ligado? Exato. Tipo naquela época que a gente jogava Rayman, lembra? Nossa, jogava uma, duas fases e pronto, já voltava pra fazer o rolê. Exatamente, tá ligado? Jogue algo bem rápido, tá ligado? Exatamente. Só pra dar uma desbaratinada, daí volta. Exatamente. E você, Raoni, que você acabou de morrer esse último fim de semana, terminando uma parada. Eu agora sou realmente um sábio nesse rolê. Eu tenho todos os segredos agora. Todos? Primeiro você precisa de um deadline, você precisa de uma data pra você saber, eu preciso ir até, preciso estar pronto aqui, porque senão você vai arrastar isso pra sempre. Você vai realmente jogar, você não vai nem jogar videogame, você vai fazer nada, você vai ficar no Facebook, de verdade. Então você precisa de uma data pra fazer, isso tem que estar pronto até essa data. Segundo, que você tem que desenvolver o processo, tá ligado? Você tem que fazer a coisa toda por etapas, porque são muitas etapas. Então, primeiro você pensa o que você vai fazer, tá ligado? Sobre o que é a história, qual tipo é o gênero, o que vai acontecer, quais são o ato 1, 2, 3. Daí você escreve essa porra e daí você faz os layouts. Faz os layouts e escreve ao mesmo tempo, porque tipo, é igual quando você vai fazer um filme. Você precisa pensar um filme, você não pode escrever um livro, tá ligado? Você tem que pensar no formato que você está desenvolvendo. Depois que você fizer isso, você pode começar a desenhar, porque daí você não precisa pensar mais. A treta é quando você precisa fazer todas as coisas ao mesmo tempo, e você fica muito confuso, e se perde, e daí nunca vai rolar, tá ligado? Então, tipo, um passo de cada vez. Assim. Faz as coisas por etapas, tá ligado? Esse processo é imprescindível, assim. Você não consegue andar o bagulho se você tiver que pensar em várias coisas cada vez que você quiser tomar uma decisão. Então, fecha o roteiro. Tipo, você não, daqui pra, porque cada vez que você terminar uma etapa, você não volta mais nela. Então você precisa dar certo que aquele negócio valeu, entendeu? Então escreve o roteiro, faz os layouts e daí você começa a desenhar. Porque daí você tem certeza que, não, eu não preciso pensar esse negócio de novo. E você vai mudar só coisinhas que você vir no decorrer do resto das etapas. Mas é isso, tipo, fecha, você vai fechando com portas, tá ligado? Porque você não pode poder pensar em coisas que já passaram. E daí você consegue só desenhar. Tudo bem. Porque daí você consegue. Porque daí o negócio é realmente mecânico. Você só precisa encarar que você tem que sentar e desenhar. E só. Se você tiver que pensar em coisa. É igual quando você vai escrever uma história e você para por 3 horas porque você não consegue decidir o nome de alguém. É esse rolê que você precisa evitar, entendeu? Tipo, pensa nas coisas antes e daí você vai desenhar. Justo. E daí fica pronto. Justo. Tá bom. Muito bem. Muito bem, muito bem. Próxima pergunta é do Danilo Santos. Recentemente descobri que o colete. o coiote do desenho do Papa Léguas não é o mesmo personagem que tentava roubar ovelhas naquele desenho que tinha o Sam Sheepdog. Apesar... Quê? Pois é, não é o coiote. Sabe aquele desenho que tem o cara vendendo? Não, aquele não é o coiote. Aquele é o outro, é o Ralph Wolf. Eu vi a imagem assim que ele postou, fiquei de cara. Então, vocês não sabiam disso? Não. Então, eu achava que ele era só um coiote desenhado errado, porque ele tinha pálpebras e tudo mais. Ele era meio estranho assim. É, né? Então, mas aparentemente não, ele era um lobo mesmo. Uma versão anterior do coiote. Ele era só... Não, não sabia. A galera era só preguiçosa mesmo. Bom, ele perguntou aqui qual foi o último mind blown, assim, que vocês tiveram, mas pelo visto foi esse aí. Foi justamente esse. Esse, nem lembro de outro. Mas é, não. Cara, é verdade. Paulo de Araújo, qual é a cor favorita de vocês? Cinza. Cara, eu gosto. Seu tipo, menino triste. Ou roxo, ou preto, ou vermelho. Cara. Eu gosto de roxo, adoro roxo. É cinza ou verde? Rosa. Eu curto muito verde. Você curte também. Verde, né? Eu curto verde pra caralho, cara. Tudo bem. Eduardo Nakagawa, quando o gravador caiu. Quando o gravador caiu e vocês perderam o podcast inteiro, o que vocês sentiram foi uma gravidor? Entendeu? Oh! Ah, sacou? Mas Nakagawa é um piadista mesmo, então. É um grande piadista, cara. Engraçadinho. Mas, cara, pior que foi sim, cara. Foi uma gravidor. Foi doeu, foi horrível, cara. Cara. Doeu fisicamente. Nossa. Leonardo Wepkotsky. Nossa! Leonardo Wepa! Como agir quando sua esposa descobrir sua stash de porn? Cara, você... Pergunta se ela não quer dar uma olhada, tá ligado? Exato. Tipo, fala pra ela ver o que ela curtiu. Fala pra ela devolver, devolve aí. Isso é meu. Eu não mexo nas suas maquiagens. Não apaga, sabe? Não apaga. Dos favoritos, sabe? É simplesmente isso. Devolve aí que eu quero usar, pô. Exato. Esse computador é seu, mas eu também uso. Talvez isso não seja o melhor dos argumentos pra defender. Eu acho que esse não é um bom argumento. Na verdade, por que você tem uns testes de porn? Você pode ver tudo streamado online, tá ligado? Pra quando cair a internet. É bom, isso é verdade. Isso é uma imaginação. Muito bem, Eduardo Mayrink, Capitãs. Capitãs? Capitãs. Ô, louco. Ele mandou um Capitãs. Ô, louco. Os drag bookers. Quais os álbuns que eu preciso ouvir pra manjar essa nova geração do rap? Só manjo Kendrick e gostaria de conhecer mais dessa galera aí. Yo, isso é um bom tema pra Mix Rebo, hein? A gente já tinha falado sobre fazer essa nova geração de rap, mas agora no momento estamos fazendo um outro de rap, né? Sim, que vai sair. Que vai ser louco. Na verdade, até vocês já saiu, porque vocês estão ouvindo no futuro, né? Ah, é verdade. Então já mas, saiu. Pô, fora Kendrick, cara, porra, procura Schoolboy Q, procura Absol, todo mundo do Top Dog Entertainment, lá que é o selo do Kendrick. Todo mundo do Odd Future. Galera fala, todo mundo do Odd Future também, tipo Tyler, Earl, Frank Ocean. Procura a galera do A$AP Mob também lá de Nova York, no A$AP Rock, A$AP Ferg, a galera foda pra caralho. Tem o pessoal do Flatbush Zombies também, que é muito bom. Quem mais? De galera nova. E o Emicida. Pronto, não, acabou. É, o Emicida, é verdade. Verdade. É, o Emicida é um bom exemplo. No, sim, exatamente. No Brasil, o Emicida, o Rael. O Rael também é muito bacana, Dom L, esses caras são bem legais. Cara, não tenha preconceito, ouça MC Bin Laden, cara. Cara, MC Bin Laden é legal pra caralho, bom, cara. Velho. É legal pra Nossa, caralho. Nossa, como é bom, cara. O moleque é muito foda, divertido, cara. Velho. O moleque é muito foda. É muito legal, cara. Mas é basicamente Sabe isso, bem? Né? Acho que é, tipo, acho que a princípio é isso aí, tá ligado? Vai atrás desses nomes que a gente falou. E acho que a partir daí você meio que vai achando outras coisas também, tá ligado? Você vai, tipo, achando o resto da galera e por aí vai. Muito bem. Próxima pergunta do Ricardo Filho, grande Cabs, que ele mandou... E quanto ao vazamento dos episódios do Game of Thrones? Vocês já assistiram todos? Não vão assistir? Assistirão só pra se protegerem de spoilers ou vão bloquear todos que já viram pra se protegerem também, mas assistir conforme os episódios foram saindo? Raoni, você é o único que liga pra essas coisas. Teve uns filhos da puta que saíram spoilando, tipo, só... Ai, vou colocar frases que disseram nos episódios no meu Facebook. Tipo, filho da puta, velho. Então, mas é engraçado isso, porque essas pessoas... É tipo... Assim, né, não tô julgando ninguém, mas já julgando. É tipo, essas pessoas falam assim, ai, olha como eu sou legal. Sim. Eu assisto essas tipo, coisas. Todo mundo assiste. Tipo, não todo é como mundo, você não precisa. Especial, exato, você tá exato. Você não é uma pessoa especial porque assiste uma série, tá ligado? Uma série não te define como personalidade. Se te define, você tem uma personalidade muito vazia, cara. Sim. E se você quer começar uma conversa sobre o episódio que você acabou de ver, comece uma conversa, velho. Exato. Não vai, tipo, jogando bosta no vento pros caras. É, pra que. É tipo uma piscadinha. Hã? quem mais assistiu, hein? Vem aqui comigo, hein, galera? Piscadinha no meio da Paulista, no meio da Sé, às 6 isso. da tarde, tá ligado? Exato. Ninguém quer ouvir isso. Tá exatamente, cara. Você tá no colégio ainda, velho? É muito tosco, foda, mano. Cara. É muito tosco isso. Eu ouço, não. É, e quanto ao vazamento, eu vi uma galera defendendo a HBO, tipo, ah... Porque não, porque o Gabriel está se esforçando. Mas eu falei, nossa, que legal, eles chupam vocês todas as noites, a HBO. Pra, assim, porque... se esforçando para fazer, lançar os episódios do Game of Thrones em todos os lugares, na internet. Não, acho demais que tipo, eles falam da HBO como se fosse uma produtora independente, tá ligado? É, como se os caras estivessem lá se ralando e os caras estão super tristes agora. Mano, os caras estão peidando dinheiro, velho. O cara tá há 4 décadas aí, tipo, meu... diarreando grana, tá ligado? Exato. Eu não tive dúvidas sobre... Porque, tipo, eu já vou roubar esse negócio no futuro. Se eu posso roubar agora, eu vou roubar agora. Exatamente. É lógico. Exatamente, tipo, que conversa é essa agora? É, cara. Não adianta o roubo aí, pronto. Eles não são seus amigos, tá ligado? Eles só fazem um pico da hora que você já ia roubar de qualquer jeito. Exato. Sim. É, não, cara, não vem nessa. Ficar defendendo empresa é muita coisa de pau no cu, velho. Eu fiquei bem feliz que vazaram os bagulhos. Mas eu fiquei bem triste que eu vou ter que esperar mais agora. É, bom, isso... mas tá legal, ficou, tá legal esse último episódio? Tá da hora. Ah, então, tudo bem. É, Iago Caldeira, arroi marujos. Arroi. Yo. Se vocês estivessem em uma entrevista de emprego, qual animal vocês seriam? É, essa pergunta é muito boa. E por quê? Um tigre. Porque afinal você não tem como negar emprego a um tigre, exatamente, tá ligado? Exatamente, eu só falo não pra um tigre. Uma formiga, porque eu me esforço muito e trabalho em equipe. Sabe, tipo... Eu seria, eu acho que um corvo, assim, porque eu ia falar assim, se você não me empregar, eu vou arrancar os seus olhos. É, tipo... Só porque, e fazer uns barulhos escrotos. Por que isso? É isso. E a última pergunta do dia é daquele. Quem? Que é Yuri, é Urtim, é Elst e também é... O Bilu. Cara que falou Demolidor. O cara que falou que Demolidor é a melhor coisa ever. Ele tá no paredão, Bileski. Tá no paredão, Bileski. Bileski. O Bileski falou aqui: olá, hidratados capitães dos males de águas gasosas. Olá. Sim. Vocês pensam em fazer... Que você considerou isso uma vitória. Eu fiquei muito, cara. Pequenas eu fico vitórias, muito feliz, muito cara. Pequenas vitórias. Pequenas vitórias no dia a dia, entendeu? Vocês pensam em fazer uma HQ a 6 mãos? Vocês têm alguma indicação para quem quer se aventurar na escrita? São duas perguntas, né? A primeira de 6 mãos, sim. A gente sempre fala sobre fazer os negócios. Que eu ia falar que era o que a gente devia fazer hoje, se você não tivesse passado 8 horas jogando Bloodborne e perdido 20 mil pontos. Então, eu acho que esse é o rolê. Nós temos a semana que vem para fazer isso. Eu prometo que semana que vem não vou ficar nessa. É, mas sim, nós queremos muito fazer uma gaqueira sem as mãos. Essa é basicamente a ideia. 6 irmãos. 6 irmãos, tá ligado? 6 trutas. 6 manos. É, vocês têm alguma indicação pra quem quer se aventurar na escrita de roteiros de HQ? Escreve. Na escrita de roteiros em geral, e eu não estou falando isso pra ninguém aqui, mas leia livros de roteiro, velho. Os caras mastigam todas as coisas. É, eles têm todas as coisas prontas lá. Você só lê e fala, tipo... Você só lê e junta todas as coisas que você tem na sua cabeça. Sim. Tá ligado? Todas as peças que estão faltando quando você vai escrever um negócio e não consegue, que você fala, tipo, nossa, eu não esse bagulho de bloqueio de artista. É, tipo... Não existe bloqueio de artista, cara. Tipo, existe você ser preguiçoso e você não fazer as coisas. Assim. É, você dá prioridade pra coisas menos importantes. Exato. O que eu acho que é, a primeira regra pra qualquer coisa criativa é simplesmente vai lá e faça. Uhum. Eu acho que é uma coisa que... Sei lá. Não, e a segunda regra é, tipo, entender que você vai fazer merda. Você vai fazer muita coisa ruim. Muita coisa ruim mesmo. Assim. E quanto mais coisa ruim você fizer, mais coisas boas... Você vai fazer no futuro. Mais chance de fazer coisa boa você vai ter, tá ligado? Exatamente. Mas é só sentar e escrever. E o que o Reuni falou é verdade, apesar de... Ele está falando pra alguém aqui, que sou eu, no caso, mas pra eu ler os negócios que eu realmente preciso. Mas realmente ajuda pra você ver... formatação, pra você ver o que você tem que pensar na hora de você montar um quadro, um painel e tudo. Nossa, fica tão mais fácil. Pois é foda, tipo, você sabe que você tem que ler, porque se você não tivesse que ler, você teria escrevido esse livro? É. Sabe? Tipo, ah, não, eu não preciso, eu sei como eu quero a minha história, vai ter várias lutinhas e murro na boca. você precisa começar por outras coisas, tá ligado? Leia livro de... Leia o story. Vale muito a pena. É muito a melhor bem. Coisa do mundo. Então, isso aí, Bileleschi. É isso, Bileleschi. É isso. Fim. Fim, acabou. Fim, acabou as perguntas. Fim, acabou as perguntas. Crocante, que delícia. Um sabores. Perguntas, como sempre. Como sempre. Uma maravilha. E acabou esse bloco, foda-se esse bloco. Foda-se tudo, foda-se o sistema. E a gente vai lá... Isso foi um bom bloco de perguntas. Esse foi divertido. Remarkably bom. Exatamente, a gente vai lá se deliciar com toda essa fritura e já voltamos pra finalizar essa porra. E voltamos! Isso é o rap da finaleira. Tamo acabando o podcast. É isso aí, cara. Isso aí, galera. Pra quem não sabe, agora é o momento de dicas! Dicas e truques! Truques! Pra cima, pra baixo, esquerda, direita, A, B, A, B, Start, Select, R1, R2. E você pode escolher o Akuma. Essa foi a dica de hoje. Essa foi... Sabe que a gente devia, de fato, pegar umas dicas dessas? Eu acho que a gente deveria total. E falar antes de qualquer antes coisa, assim. De você contar isso, mas... Não, é verdade, mas... Vamos esperar. Vamos esperar que isso é o próximo, mas de fato a gente... E se a gente não der, a galera vai totalmente xingar a gente, porque a galera tá esperando dicas, porque afinal não tem internet pra você procurar dicas. Se fosse um podcast, e fala dicas e truques. Escolha essa carta aí. Essa é sua carta. E daí você faz com os caras que estão gravando. Exato. E daí ninguém entende porque ninguém viu a carta. Ninguém viu a carta nem no começo. Pra quem não está vendo, eu acabei de tirar um coelho da cartola. Eu fiz uma pomba sair voando da minha jaqueta. Então lembrem-se. Esse é o seu relógio? Truques de cartas não servem para o áudio. Essa é sua esposa? Essa é sua esposa? Eu estou flutuando que o David Blaine. Essa é sua esposa. É o que o mágico fala quando ele, pegou o traje. Essa garrafa aqui, o quê? Essa é sua esposa? E os caras em casa estão tipo, uau, essa deve ter sido a melhor mágica. Nossa, eu queria muito ter visto isso. Nada melhor do que mágicas auditivas. Mágica radiofônica. Radiofônica. É, quem tem dicas aí? Então, quem tem dica, na verdade, não é nenhum de nós, é o Davidson Medeiros, que ele mandou lá no tópico de perguntas no Convés da Max Rebo. Louco. É, que é onde você manda perguntas se você quer mandar perguntas. E você pode mandar dicas também. No Convés da Max Rebo. No São Rebo. Eles chamam Convés da Max Rebo. É no Facebook. No Facebook. É muito fácil. Ah. É muito fácil. É tão fácil. Então, o Davidson Medeiros mandou uma excelente dica. E se vocês tiverem dicas, mandem dicas também. Mandem dicas, cara. Mandem dicas, porque a gente no tópico de perguntas. Nem sempre a gente lembra disso. Mas só se elas forem excelentes. Se elas não forem excelentes, a gente fica rindo aqui delas. Olha a dica desse otário. Olha lá, o dolinho. Ninguém vai viver isso. Sim. Mas tudo bem. O que o Davidson Medeiros mandou, ele falou, na real, já que esse é o convés mais consciente na internet, olha sim, só. Sim, cara. Estou lendo e recomendo fortemente a leitura para todos os bucas que se interessam pelo assunto. O livro trata da guerra às drogas, especialmente na maconha, e o nome do livro é O Fim da Guerra, a Maconha e a Criação de um Novo Sistema para Lidar com as Drogas, do Denis Russo Burgerman. Burgerman. Mas Denis Russo. Procura Denis... Nave de plástico. Procura Denis Russo e O Fim da Guerra, que você vai encontrar. E parece ser uma leitura muito interessante. Bela dica, mano. Valeu, cara. Procurar. Muito obrigado pela dica, senhor Medeiros. E terminamos por aqui, cara. Não, a dica. Terminou? Já assistiram The House I Live In? Não. É um documentário de 2012 sobre a guerra às drogas e sobre como ela falhou miseravelmente, sobre como ela não foi feita para combater as drogas, sobre como combater as drogas é um negócio que foi feito por motivos que não eram o combate às drogas. Sim. E sobre como a relação de, tipo, vamos combater as drogas e prender drogados tem totalmente a ver com o sistema carcerário americano, que é de, tipo, a gente ganha muito mais dinheiro se tiver mais gente presa. Presa, The House I Live In. É, tipo, a casa onde eu moro. Oh, legal, cara. É muito foda. E é muita bad. Deve ser horrível, nossa. Cara. Bom, já que estamos falando de livros e sociedades. Já que a gente tá falando de drogas. E drogas. Aqueles coreanos. Aqui, depois até um livro que eu ganhei, muito bacana aqui, de um francês chamado Guy Delisle. que eu acho que é assim que se pronuncia. Gidelizle, sei lá. E o nome do livro é só Pyongyang, Uma Viagem à Coreia do Norte. É, ele é um animador e quadrinista francês, e aí ele foi passar 3 ou 4 meses na Coreia do Norte fazendo terceirização de mão de obra de animação, que é uma coisa super comum que acontece hoje em dia, no Vietnã e na Coreia do Norte, principalmente. Ninguém mais anima nada, nem na França, nem nos Estados Unidos. É, e ele vai fazer justamente a vistoria de uma animação durante esses 3 meses, e aí ele conta todo o período dele na Coreia do Norte e tal. E é uma leitura bem interessante, apesar de eu achar que ele se distancia demais do assunto todo. É, ele poderia ser mais humano. Fica rindo dos coreanos. É, então. Ele trata tudo como uma novidade absurda, sabe? Assim, não é que nem o Joe Sacco, sabe? O Joe Sacco, ele se envolve emocionalmente. É, um tá ligado? É, então, tipo, ele se envolve realmente emocionalmente com os assuntos tratados com a tragédia que tá acontecendo lá. Sim. Ele vê tudo isso mais como uma curiosidade. Eles têm o livro puxado. Não é nesse nível de racista, sabe? Mas realmente é de um jeito mais... Mas vale a leitura de qualquer forma, porque a gente tem tanta pouca informação pouca informação sobre a Coreia do Norte, que é interessante de ler. Pyongyang, Uma Viagem da Pesada. E é isso. Terminamos as dicas, cara. E o que a gente tá ouvindo hoje, Johnny? Death Camp, do disco novo do Tyler. Essa é a melhor música do mundo. O resto do disco é eventualmente difícil de digerir, mas nessa primeira música você tá completamente vendido, é a melhor música de todos os tempos. Eu sei que vocês estão vendidos porque vocês já ouviram. Vocês estão vendidos? Olha quanto tá vendido. Eu estou vendido, estou muito vendido. Praticamente uma liquidação, amigos. Inclusive, 100% essa porra. Eu tô tão vendido que eu tô de graça, cara. Não faz o menor sentido nenhum. Então. Nós terminamos por aqui, eu acho. E aí? Terminamos. Java Bronx? Então, antes de nós irmos, lembre-se, se você quer ver mais coisas da Max Rebo, mais Max Rebo na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina. Que você tentou escapar da frase, se você quer mais Max Rebo na sua vida, e falou, tipo, quer saber, não é a mesma coisa, se você quer mais Max Rebo na sua vida. Tipo, o Mussa, ele estabeleceu um lance. E assim será para sempre. É o grande legado do Mussa, cara. Tipo, vocês vão ter que repetir o que eu disse. Sempre. Se você é que nem o Mussa, que fala essas coisas, e você quer mais Max Rebo na sua vida, entre em www.maxrebo.com, que é um site não maravilhoso, mas ele tá lá e tem coisas. Você pode entrar e ouvir todos os nossos podcasts, você pode ver quadrinhos, pôsteres e outras coisas que nós lançamos também. É, o Daniel, nesse momento, está irritando todos vocês, fazendo barulho de clique de mouse. Pra fazer de conta que tem alguém no computador acessando o site, tá ligado? Boa ideia. É porque não tem ninguém de fone ouvindo a gravação. Então não dá pra ouvir tão bem. Senão a gente ia ter chutado ele pra parar, provavelmente, que é o que vocês querem estar fazendo agora. Mas enfim, o Daniel mostrou aqui que tem várias pessoas acessando, todo né, mundo Daniel? Acessando. Tem várias pessoas acessando o maxrib.com. Muitos mal. Seja um você também. Foi ilustrativo só. Acesse a maxrib.com você também. Se você quer participar deste podcast maravilhoso, não deste, porque este já acabou, mas do próximo podcast ou ainda de próximos podcasts, é muito fácil. Você só entra no Convés da Max Rebo. Onde é que é que fica, Rani? Internet. Na internet. Você entra no Convés da Max Rebo, que fica na internet, mais especificamente no Facebook. E você digita lá Convés da Max Rebo e você pode mandar perguntas para a gente, nós. E dicas. Os capitães. E dicas também. Sim. E mandem dicas também. Para aparecer aqui e sugestões para capa do podcast. Teve um cara mandando tamanduá lá que foi engraçado. Aquele tamanduá foi boa. Foi engraçado. Foi que o Daniel se divertiu bem. Se divertiu bem desenhando um tamanduá roxo. Sim, cara. E se você quer também verificar as nossas informações pessoais na internet, você pode só ir no Twitter, que nós nos debruçamos e falamos sobre várias coisas pessoais. Mentira, não, nenhuma nós delas pessoais. Sobre a internet. Sobre os anais da internet, nós estamos lá no Twitter, @MaxRebo. É o Twitter pornô. Se debruça nos anais. Tem muitos anais na internet, vamos falar de todos. Todos eles, @MaxRebo, _. Underline. É, esse underline é importante, porque senão você vai parar nas portas do inferno. E também é isso, cara. É isso. Cara, é engraçado que, tipo, o lance do clique do mouse me lembrou uma vez que eu liguei pra net pra reclamar com ele, né, pra variar. E daí, tipo, podcast daí, adendo. É, então adendo. E daí é muito engraçado que, tipo, no começo você fala com uma máquina, tá ligado? Tipo, né? Que ele, e eu acho muito engraçado que essa máquina, ela tá tão desesperada em querer se fazer passar por um ser humano que, tipo, você fala assim, ah, beleza, o número do meu bagulho é tal. Daí ele fala, ah, não, beleza, eu vou procurar o seu número aqui. De repente começa a rolar um som de tecla, de teclado, tá ligado? Sério? Como se a máquina estivesse digitando, procurando seu nome, tipo... Primeiro que as gravações já falam, tipo, pô, Daniel, valeu, cara, beleza mesmo, eu ouvi o que você disse, agora eu vou procurar. É nóis, aí tipo, tchac, tchac, tchac, tchac, tchac. Tipo, mano, você não tá digitando, cara. Para de mentir pra mim, velho. Para de mentir. Você é uma máquina, velho. Cara, você não precisa digitar, tá ligado? Tipo, é muito horrível, tipo, as máquinas estão querendo se passar por humanos, cara. Sim, mas é assim que elas vão fingir que elas têm inteligência artificial, né? É assim como a maioria das pessoas fingir que tem inteligência, mas... É verdade, cara. É sobre isso que é o Chap. Porque o passo depois da inteligência artificial é a ilusão de inteligência artificial. Exato. Tipo, as máquinas que sabem um pouquinho. Então, gente, nós vamos ser sinceros, esse não foi o som de pessoas acessando o nosso... eram máquinas se fazendo passar, gente, por seres humanos. Desculpa, vai. Mal aí, galera. Foi mal. Mas a gente chama vocês. Chega. Vambora. Agora foi. Eu só queria adicionar essa coisa. Muito obrigado. Legal. A gente agradece a sua presença. A vida de todos está muito mais enriquecida agora. Muito obrigado a todos. Galera, valeu. E até semana que vem. Nós. Falou.